Ô, mano, você vai ser exemplo quando fizer 11 anos aqui, de solteiro. Tem a hora certa pra tudo, meus amigos. Não começa a colocar o cavalo, o burro na frente da carroça. Tô conhecendo ainda, tô certo, conhecendo. Mano? Como é que é? Calma, calma. Conhecendo? Não é verdade? Lógico, não, tudo tem seu momento. Quantos anos você tem, mano? Tô com 35 só. Então, calma. Eu casei com 38, acho que eu fiz. 38? Tem mais uns 3 aí. A gente já namorava mais 38, tempo. 38, entendeu? Olha lá, te zoando aí, ó. É, vou falar com quem você namorava, não. Ah. E outra, eu casei com a minha esposa, que sou muito bem casado, viu? Ao contrário do senhor que quer se enroscar aí. Que o senhor é? Eu não sou, não. É outra, senhor. Faz tempo que o senhor é. E não é agora, né? Faz tempo que o senhor é. Esse ah, bosta. Agora sim achei o fone aqui, que gostoso. Beleza. Seu Bento, já foi a sua vinhetinha. Tá o seu já nome, foi. Apareceu lá o seu Bento. Tal. É, que beleza, lá. Legal, Crazy. Com vinhetinha, lá, seu Bento. Crazy, Bento. Cabeça de bola de bilhar. Isso, que é isso? Cala a boca. Atacando. Vamos lá. A cabeça. É, vai ver já, já. Boa, seu Bento, e aí? Falou que pra sentar. É, esse daí, putz. Tem lá na baixada lá, meu irmão. Vou falar pra você. Vai, o Série B. A voz dele é assim, mas quando ele senta, fica fininho. Vai, manda aí. Evidente. Evidente. Ah, te catar, ô trouxa. Recomendação do final de semana. Recomendação, RG. Seu Bento, outono, seu Bento? É outono já. Sexta, hoje é dia de levar a princesa pra dentro do latíbulo, seu Bento. RG. Entendi. Pra quem não sabe, latíbulo é o esconderijo. Boa. É latino? Nossa, latíbulo. Latino. Mas é Coringão, mano. Coringão. Que porra nenhuma, rapaz. E aí, Beto? Beleza? Tudo bem? Suave aí? Tranquilo? Mano, é nóis. Opa. Tá aí, domingão é no Morumbi, né? Às 16 Sim. horas. Nosso salão lá. É, o... Técnico já deu. Eu lembro da última vez que você estava lá. Técnico já. Adoro tomar a madeirada lá, hein, Bambi? Adoro tomar a madeirada. Ai, pude de pinga do cara. Ó, cuidado, você cai essa semana. Tá meio aqui já. Meio que escalado o time do Corinthians. Sim, apesar dele falar que ele só vai definir a escalação amanhã, depois do treino, mas o senhor já tem aí. Vamos lá. Vê se você concorda. Cássio, Léo Príncipe, Balbuena. Tá de volta. Sim, Pablo e Guilherme Arana. Aí vem o Gabriel. Sim. Aí vem o Maicon. Aí vem o Rodriguinho. Jadson de volta. Jadson. Pedrinho e Jô. Então, Bento, é isso aí? Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Mas eu, se fosse o Carille, sinceramente, eu colocaria pra jogar na lateral direita aí o Camacho. Colocaria o Camacho. O Léo Príncipe, sim. Eu faria isso daí. Porque o Léo Príncipe, eu não boto muita fé, não. É, ontem, na minha visão ali no gol que o Corinthians acabou sofrendo, a falha foi dele. Foi ele que perdeu a dividida ali e o Corinthians acabou tomando o gol. É, eu não sei se o Léo Príncipe tá um pouco inseguro, não sei aí se ele tá precisando de uma sequência maior. Enfim, mas eu vejo o Léo Príncipe aí um pouco afobado dentro de campo. É, eu, sinceramente, se fosse o Carille, eu tentaria aí, inclusive nos treinamentos, aí, adaptar o Camacho naquela função. Porque o Camacho é aquele volante que, inclusive, quando ele jogava no Audax, ele se destacava, inclusive, mais do que o próprio Tietchan, fazendo a função de saída, de passe, articulação e tudo mais. E podemos nos lembrar de alguns volantes aí que foram deslocados para a lateral e acabaram dando certo. É o caso até do Alessandro, que hoje é diretor do Corinthians. É, mas, diante do restante da escalação aí, acho que não vai fugir disso, não. Boa. O Corinthians vai jogar com dois volantes, ali é o Gabriel e o Maicon, aí aquela linha de frente... à frente desses dois jogadores aí, fazendo aquela linha por trás do centroavante, teremos aberto ali o Jadson, centralizado o Rodriguinho e na esquerda aí o menino Pedrinho e lá na frente o Jô. É isso aí, cara, o Corinthians aí dentro dos desfalques que possui, pela convocação dos jogadores aí, tanto Fagner quanto Romero, acho que acaba perdendo aí um pouco menos aí do que o São Paulo. O São Paulo ele perde mais aí com as peças que acabaram deixando o clube pra servir as respectivas seleções. Mas é isso aí, Bento, e ontem aí só... Tá mais um fato também que aconteceu aí durante a descida dos times aí pros vestiários. O que foi aquilo, hein, mano? É inclusive relatado pelo árbitro Domênico Gato, um dos fiscais aí da Federação Paulista, é um cagueto. Acabou relatando pro árbitro aí que o Valmir Cruz aí, que é preparador físico do Corinthians, acabou se envolvendo numa confusão aí com o Alberto Valentim, que é o treinador do Red Bull, e que acabou tomando uma voadora o treinador do Red Bull aí Voadora? Por parte do Valmir Cruz. Nossa. Cagueta, pô. Cagueta, mano. Cagueta. O cara tem que falar, velho. Tá, o que acontece em campo tem que ser relatado pelo árbitro. Você desceu, tá ali, Domênico Gato. É fechar a portinha, velho. E ali quem pode mais chorar menos, velho. É quem pode mais chorar menos, mas aí o fiscal da federação acabou alertando o árbitro, não, colocou pode, isso em súmula. Você tá incentivando a violência. Não, não tô, e eu não gostei de você também. Obrigado, obrigado. Mas, ô deputado, então, Domênico, houve um entreveiro relatado pelo fiscal pro árbitro que colocou isso em súmula. Mas por quê, mano? Então, a questão é a seguinte, eles estavam se alfinetando ali no segundo tempo inteiro, inclusive um bate-boca aí entre as comissões técnicas, etc e tal. Na descida pro vestiário, Motinha, segundo o fiscal, houve a turma do Deixa Disso, que quando o Valmir Cruz começou a ir na direção do Alberto Valentim, a turma do Deixa Disso acabou meio que apartando ali a cena para que cada um fosse pro seu respectivo vestiário. Quando a coisa estava mais ou menos aí encaminhada para minimizar e cada um ir pro seu lado, aí parece que o Valmir Cruz deu a voadora no Alberto Valentim, que tava de costas. Oh, e isso teria sido relatado pelo árbitro. Traíra, hein? Então não sei qual atitude vai acarretar, talvez, aí pro Valmir, se ele vai pra julgamento e tudo mais. Talvez deva ir, mas é um preparador físico, né, meu? Não vai pegar nada também, não é uma alteração aí, que se ele tiver que ser punido por algum motivo aí, talvez por essa voadora que ele tenha dado, essa a suposta voadora, porque ninguém viu. Mas voadora ninguém de costa viu. É covardia, mano. Não sei, treta é treta, velho. Você não vai ficar, vira de frente que eu preciso te dar uma voadora. Treta é treta, Paquito. Mas não cara pode. De frente. Não, treta, mano. Treta é treta, mas não pode. Treta é treta. Não sei o que o cara falou, velho. Não sei o que o cara falou pro cara. Eu sei, mas não pode. Ninguém mas você daria uma voadora. Não, eu não. Eu primeiro que não brigo, cara. Não. Eu sou contra a violência, eu acho que violência não leva a nada. Mas não sei o que aconteceu, velho. Não sei, eu não posso julgar a situação. É uma voadora pacífica, tá ok? Existe isso, então, eu tô comentando uma situação, Mota, que foi relatada aí por um fiscal da Federação Paulista e que eu não sei de fato se houve mesmo. O cara disse que aconteceu. Mas eu não vou falar porque eu não vi imagens, não vi nada. Eu tô falando em cima da súmula. Tô falando em cima da súmula do Me árbitro. Ajuda aí, mano. Não, São Paulo, do outro lado do Majestoso. O outro lado do clássico. Vamos, São Paulo, ser campeão. Tá magrinho, seu Ventano. Tá com o nariz ruim, velho? Eu tô. Já falei pra eu tomar cuidado, velho. Eu tava com você ontem. Mas olha, o negócio é o seguinte: Rodrigo Caio, Maicon e Cícero treinaram. São possíveis reforços pro clássico. Tem que ter, né? Porque então, Motinha. Já sem dois, né? Importante. Agora, exatamente. Agora, nesse momento aqui, o ouvinte do estádio, vamos tentar escalar mais ou menos o Sim, São vamos Paulo. Ver se é o que eu tenho. Renan Ribeiro. Sim. Ei. Aí, Araruna. Isso. Ou o Wellington, né? Você pode colocar também, né? Michael. Rodrigo Caio. Ok. E Júnior Tavares. Ok. Aí tem mais uma dúvida aqui, ó. João Schmidt ou Jusilei? Eu acho que vai o João Schmidt, tá. Porque o Jusilei pareceu meio pesado, né, velho? Tá. Thiago Mendes. Sim. E Cícero de volta. Sim. Agora pode ser o Wellington Nem. Wellington Nem, Luiz Araújo e Giba. Tá bom o time, velho. Tá bom, né? Eu acho que o time do São Paulo e do Corinthians tá igual, velho. Vai ser esse jogo. Olha, eu não vou falar que valem. Os dois são ruins igual, né? Eu sei que valem. Ninguém perguntou pra senhora, tá? Que isso? Tá pedida. Ô, louco, não fala assim. Tá azeda hoje, não tomou banho. Tá cheirando leite de rosas hoje. Ah, que leite de rosas, mas ela não tomou banho, velho. Falei alguma mentira? Ah, vai te catar, velho. Então, eu acho que... Não, ela falou mentira. Esse jogo vai ser bem amarrado. Eu não acredito que o Rogério vai pôr o time pra ir pra cima. O time... Né? Eu não acredito que o Rogério vai chegar atacando, vai com tudo pra cima. Eu não acredito. Será? Ah, eu acho que... Porque assim, o Corinthians, ele pode até perder. Se perder, ele tá classificado. São Paulo, não. Mesmo assim, Domênico. E outro, não São vai Paulo joga em casa. São Paulo tem que ganhar o jogo. Sim, mas eu tô falando. Mas eu acho que ele não vai arriscar tudo logo no começo do jogo. Mas arriscar... Assim, acho que não, né? Sair desembestado. Mas acho que São Paulo vai tentar mais o ataque do time do Corinthians. Eu acho. Pelo menos é o que você pinta, né? E o Giba entrou e faz gol, né? Joga então... em casa. Precisa da vitória, né, RG? Faz gol esse monte de pereba aí. Esse monte de pereba falou. Que pegou no Campeonato Paulista. Falou seu time que a média do seu time é um gol Palmeiras. Por jogo. Fez gol contra o Santos. A média... Quer dizer, contra o Santos todo mundo bateu. Então. Como se todo mundo bateu, o que é isso? Ah, o São Paulo pegou o Santos da Vila lá. Massacrou, velho. É isso. Massacrou. Agora, quando eu tô falando, então, pegou os grandes da capital, a média, se inteiro. A média do seu time é um gol por jogo, velho. Então, e tá bom, porque teu time toma no mínimo um gol. Então, a gente faz três, pelo menos. Aonde, filhão? Aonde? Quanto vocês fizeram vamos na porcada? Quanto vocês esse caso aí nós vai amarelar, velho. O único time, único time que o São Paulo pegou até agora, que teoricamente tinha mais qualidade, fora o Santos, que era como ele temporada, então o Santos tava aliviando também. Ah, para, foi o Palmeiras, velho. Aliviando contra nada. O Palmeiras, velho. Aliviando nada. Tomaram o calor. Domênico, o único jogo que o time de São Paulo não tomou gol nesse ano, até agora, as partidas oficiais que fez, foi contra o Motoclube. O único jogo. É mesmo? O único jogo. Sim. Quanto foi o jogo? Foi 1-0 pros caras lá. Então, mas o negócio em compensação, é o seguinte, São Paulo faz gol, velho. Agora eu quero ver encarar o Jô, velho. Agora ai, quero nossa, ver encarar Pedrinho, Jackson e Rodriguinho. Eu quero ver você encarar o Giba. Eu quero ver. Giba gol, velho. Eu quero ver. Artilheiro do Campeonato Paulista. É o Renanzinho? É o Renanzinho que vai pro gol? É. É o Renanzinho? Quero ver uma falta na meia-lua. Muito. Pegar, ó, o Maicon pela frente, velho. O Maicon é uma mistura de Zidane com Zico. Com ai, Marcelinho, meu Deus. Ai, momento com o Farol, viu? Nossa, começou, velho. Começou. Palhaçada. Começou, palhaçada. O jogo é tão ruim que devia ser disputado lá no galinheirozinho do Corinthians, na Marginal. No louco. Naquele estádio menor. Que isso, velho. A única coisa que é disputada no galinheiro é o coito que a senhora pratica com vários homens à noite. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Mas também, mano, pra pegar essa velha, o cara tem que dar perigo mesmo, velho. Tem que ser nem presidiário, velho. Alguma coisa saiu. Pudim. Ô, Pudim de Pinga. Ô, cuida do teu time, vai cair esse final de semana, hein? Nós vamos enterrar amanhã. Vai. Sai do bar e vai cuidar do time. Motinha, não, de boa. Eu quero ver ano que vem. Vai torcer pra nós, não? Ano que vem. Não precisa, Domênico. É tapa na cara. Ô, ano que vem. O Pudim aí vai estar cuidando do bar, né? Porque o presidente não vai querer, né? Que sapo com óculos. Vocês perderam pros caras de 4-2. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas aí depois tudo mudou. Eu vazio de Cadil, deu uma madeirada. Deu uma madeirada lá, lapada na cara do Zofá. Vai, vai, Pudim. Vai, cuidado pra não explodir, hein, velho. Chega, ficando parece uma bolacha. Meu Deus do céu, esse é o estádio. Bolacha molhada. É. Pinga. Sabe quando você molha a bolacha, fica... Não precisa maltratar o Vampeta também. Você também fala que o Vampeta é cheio de mimimi. Vai. Você é advogado do Vampeta? Você é advogado do Vampeta? É, porque... você quer uma lapada dele. Bota 3 anos sem você tomar a sovada, né, mano? 3 anos sem tomar a sovada. Fica essa madeirada dele. Bom, é isso aí, senhores. Esse é o Estádio 97. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br, hein? Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. E agora o Beijo vai falar de Fricô. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Estádio 97. E agora, seu Bento? Santos. Aê! Santos. Ô, Domingo, rapidinho, seu Bento. Eu não tô numa dúvida. O Alê, ele foi contratado ou ele veio pra dar entrevista? Não, eu fiquei nessa dúvida. Como é que ele fala que você é lá o... Como é, o integrante de menstruação? Menstruação. É, só aparece uma vez por semana. Mas a moral dele... Né? A sexta-feira não é dia do decreto? É igual o Jobson falando do Adriano, ele, né? É, daqui a pouco o Vilela aposta. Aí, tem aqui, vai estar tudo aí. Tem imagens. O tem decreto aí, tá aí, tá gravado. Ah, já tá aí? O Adriano tá gravado. Não mandou mensagem de estacionamento, velho? Não mandou do estacionamento. Ah, não mandou porque não vem. RG. O Bento tem que fazer depois um placar da Genoveva à parte, né? As ausências do estádio. Posso? Estou autorizado? Claro, deve. Eu já sei que vamos ter três encabeçando. Mas vamos tem lá. Tem três que estão lá disputando palco. Ah, o que, que eu vou encabeçar você? Segunda-feira, então. Tá, isso aí. Bah, eu e você vamos coordenar isso tem aí. Tem três aí que, olha, difícil bater. Quando perde, não vem. Não, aqui, enfim. Ó, vamos eu ensaiar. Acho, eu, olha, não, desculpa, eu acho que o da ponta ganha, hein? Vamos ver. Eu sou o da ponta também. Tá bom. Ô, RG. Não fala. É essa, porra. Amanhã, amanhã às 15 horas, lá no estádio Bruno José Daniel, lá na minha área. Lá na sua área, hein, seu Bento? É, se eu mandar um salve lá, não sai ninguém vivo, hein? Santo André. Se eu dar um salve geral lá. É, tua área ali. É, olha. Ali seu Bento manda. Gerard. A ausência deve ser o Zeca. Sim. Tá cadê Xerém? Tá, desgaste detectado, né? Desgaste detectado. Mas o possível peixe para amanhã com o retorno de Ricardo Oliveira é o vai falando Vanderlei. Aí, vai falando aí que eu vou acompanhando aqui, sabe? Vanderlei volta. Sim, sim, voltando. Vanderlei. Vanderlei. Vitor Ferraz. Sim. Lucas Veríssimo. Sim. Eu não sei porquê, mas quando eu vejo esse nome eu lembro daquela atriz boa Lúcia. Lá. É. Lúcia Veríssimo. É. Aí já foi homenageado. Aliás, olha, bem lembrado. Precisamos fazer o clássico, porque tem clássico, tem que ter clássico do gel. É. Certo? Bem lembrado. Então pense em alguns nomes, mano. Faz Dercy versus Ruth Rose. Quem? Não. Não, vamos lá. Faz Henrique Castelli. Aqui, Henrique Castelli. Vai, falar você. David Braz. Sim. Gilbert. E Jean Mota. Jean Mota no lugar do Zé. Isso. Ô, oh, Jean Mota tá lá ainda. Aí vem o Renato. Botou Mota, eu não gosto. Thiago Maia. Sim. Lucas Lima e Vitor Bueno. Isso. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Ricardão. É isso aí. Santos, 15 horas. Ô, RG, Santos ganhar, classifica. Santo André. Eu acredito que aí bate o martelo, viu? Já, né? É, porque aí fica faltando, acho que um jogo, né? Um jogo, né? Isso. É, depois falta um jogo aí só. Aí fica faltando um jogo, quer dizer, então aí praticamente decreta a... Dependendo dos resultados dos outros, é capaz de classificar agora. E o Santos já não é não? E o Santos já não depende dos outros, né? O Santos depende dele. Depende dele para se classificar. Então eu acredito. E repetindo aí o time, esse time que era considerado o time titular, eu acredito que está sacramentado. E quem está ouvindo aí o programa, é engraçado, né, Lula? Quando você está na mesa aí, o Santos, se não puder nem ter manchete, você não põe, né? Muito pelo contrário. Você, muito pelo contrário. Você vai dar um arroto e falar, fala aí do Santos. Muito pelo contrário. Estou, chamei, falei, é só isso, RG, ainda falei, sim, né, RG? É que você é contra o senhor é contra a minha pessoa, não sei por quê. Eu sou seu fã. Não, eu também sou seu fã, mas é que o senhor fica aí denegrindo, tá meu. Quem tá ouvindo aí, outro dia veio aí com o Miller, Pavãozinho, mandou um abraço, grande Pavão. Pavão? Audiência. Pavão. Pavão e Pavãozinho. Ele tá ouvindo aqui, vou aproveitar que o Miller vai mandar um abraço pra você, Pavão. Como é que é o Miller? Na minha época, o Pavão jogava muito mais que o Daniel Alves. O Palinho. O Palinho. O quê? Jogava muito melhor. O Corinthians, que eu falo Corinthians. O Corinthians, na minha época, era muito melhor. Daqui a pouco eu vou pregar no ar pra vocês. Daqui a pouco. Obrigado, Miller. Valeu, Pavão. Um abraço a vocês. Gostei do Miller. Caramba, isso aí. Obrigado, Miller. Essa é difícil, hein? É, o Miller ninguém faz, hein? Tá certo, seu Bento? Boa. Acabou? Vamos lá. Agora é com o campeão. Palmeiras, minha vida é você. Ah, tudo meu bem. Deus do céu. Vamos lá, olha só, amanhã na Arena do Palmeiras. Você tá rouco? Sabe, eu tô. 16 horas, muitas mudanças na equipe. Eu vou. Muitas mudanças, eu disse. Mudanças, é, seu Bento? É. Eu tenho um provável time, vamos ver se bate. Tenho. Manda aí que eu vou ver se bate. Querendo derrubar o repórter, não. Jailson. Como assim? Jailson. Quando eu falei Jailson pra deixar o Braz. Não, porra! Isso. Ruim! Desceu. Eu conheço de futebol! É vá! Mas quem falou que eu falei, põe o Jailson? Tá bom, ele merece! Mas o Jailson não é ruim! Não, mas eu disse. Tá louco, ele você falou, não! Deixa o Braz, porra! O Braz vai querer sair! Porra, meu Deus, porra! Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo de volta. E o Zé Roberto. Tá pelo amor de Deus. É o que tá aqui mesmo, é verdade, seu Bento. Amanhã não vale nada. Vale. Por que vai colocar eu pra jogar? Ó. Vai jogar amanhã, Sérgio. Você correr. Quem mais? Thiago Roberto? Santos. Que preguiça. Quem? Tietê. Ah. Aí vem Michel Bastos. Certo. Keno, certo. Roger Guedes e Alexandre. Aliás, hein? Eu vou dizer aí, uma coisa. Se o Michel Basso... É Bastos. Nossa, uma lurpa. Olha, cara. Maninho, e você que você concorda comigo, que a gente já falou disso. O quê? Se o Michel Bastos continuar jogando o que ele vem jogando, foi um belo chapéu, viu? Tá jogando bonito ele, viu? É, o Michel Bastos, o problema dele é a continuidade, né, vovó? Calma. Por isso que eu disse. Mas a vovó tem razão. Não, realmente, muito concordo. Bem. Tá isso, jogando muito bem. Mas sabe qual que é a treta do Michel Bastos? Qual a treta? Michel Bastos ou Domênico Gato, se ele precisar amanhã sair do Palmeiras, ele tem peças de reposição. Alguém pode chegar a tomar o lugar dele e falar, beleza, Michel Bastos, senta lá. No São Paulo não tinha. No São Paulo não tinha, ele tinha que continuar em campo. Aí cria aquele ranço. Tinha que contar com ele, né? Aí cria-se aquele ranço. E aí a torcida começa a espizinhar o maluco. Agora, quando você tem um elenco que você tem a possibilidade de repor a altura, fala pro cara, ó, bacana, você não tá bem? Dá uma sentada lá. Quando você resolver o teu problema ou quiser voltar a jogar bola, aí você pode retomar a titularidade. Enquanto isso, senta lá porque tem a peça A, B, C ou D pra entrar no teu lugar. Aliás, esse time que vai entrar amanhã, Lulu... Sim. Esse time briga pelo brasileiro, viu? Esse time que entra amanhã, você acha, vovó? Claro. Você não acha que não? É um bom time, hein? É um bom time. Claro, que briga. Acho que o Palmeiras é o time a ser batido. Olha só, tem alguns times no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que não tem a qualidade desse time aí que vai jogar contra o Aldax, hein? Por exemplo, o Jailson é um baita goleiro, já provou isso no passado. Quer dizer, foi ano passado, jogaria, né? Jogaria, tá igual. Não, jogaria em qualquer time. No Corinthians, não toma o lugar do Cássio. Melhor que Cássio. É quantos mundiais ganhou o Jailson? Desculpa. Que apareceu mundial? Ano passado. Você põe o Tafarel no gol do Corinthians. Desculpa, Paquito. Põe o Tafarel pra jogar. Ano passado, no lugar do Cássio não joga, Paquito. Põe o Tafarel. Amigão. Outro dia o senhor estava trocando o Cássio pelo outro aí, vai. Não trocando nada, é que o Corinthians tem dois goleiros do mesmo nível. Tá trocando aí, temos dois goleiros do mesmo nível. O Walter é melhor do que qualquer um do Palmeiras. Praia, Jailson, qualquer outro. Você tem que se internar. Adriano Gabirão ganhou o Mundial. Se interna primeiro. Adriano Gabirão. Gabiru. É, se é por Mundial, quem ganhou o Mundial, o Adriano Gabirão ganhou. É, o Gabirão também ganhou. Não vou falar de Mundial, porque ninguém do teu time ganhou. Claro que ganhou. Ademir da Guia, Marcos, Edmundo, Ribeiro. Castorzinho. Ivaí, teu time, só tem um que ganhou. Castorzinho ganhou em 51. Chupa, quem? Inventei o nome e ficou no cachaça pra quitar, ganhou sim. Bom, enfim, o Palmeiras tá em clima meio de que treino, né? É um treino de luxo, vamos dizer assim, né? Contra o Aldax aí. E o Palmeiras pode afundar o Aldax de vez, viu? Eu acho que tem tudo pra vencer o jogo. Onde é esse jogo? É na Arena do Palmeiras. Então, ó, já vendeu 20 mil. Então, faça um favor, hein? Começa... Amanhã. Sombra, eu acho que você vai se pegar vibrando amanhã. Pegarei me vibrando? Pegará vibrando. 6-1 amanhã, viu, Lulu? 6-1. Caraca, vó. Tudo isso, vó. Pegar o time desesperado e indo pra cima. É isso aí, judia mesmo. Vai lá, propela, capô. Então tá bom. É isso aí. O Sombrinha tem muita raiva, viu? Não, imagina. Raiva nem isso é ruim pra você, Sombra. Perdoa, cara. Vampeta só brinca. Ó, Sombrinha, o clássico das beldades tá aí. Ah, é? Clássico das beldades. Porque vamos ter clássico, então tem que ter clássico. Né? Ah, sim, mas vocês já falaram de São Paulo, não, de Corinthians? Já falou todo mundo. Já falou todo mundo, beleza. Então tá valendo aí o clássico, hein? É o clássico da famosa luta no gel do Estádio 97, a luta radiofônica no gel. Quando tem clássico no futebol, tem clássico também entre as mulheres mais bonitas do Brasil. Atenção. Mas foi escolhido agora, hein? Não falamos ainda. Ah, não falou ainda? Não. Você acha legal? Não. Mas você acha bacana esse clássico aí? Cara, eu acho. Eu não fui consultado, hein? Eu não sei. Eu acho e acho. Eu não sei quem é. Eu não lembro dessa primeira aí. É que a primeira aqui... Não lembro. É uma dessas aqui. Ela, aliás, nenhuma das duas é de amplo conhecimento. É, aí que tá. Mas o... Não é, nenhuma das duas é de conhecimento muito abrangente. Então eu acho que só dá pra colocar na hora... Na hora que puder colocar no vídeo também, uhum. No facebook.com/energia97fm, pro pessoal sacar quem é, entendeu? Porque assim, eu conheço, ok, mas nem todo mundo conhece. Já botaram a Isis Valverde pra disputar aí? Tá. Já foi. Perdeu ou ganhou? Não lembro. A Isis Valverde ganhou. Ganhou, né? Ganhou quem dá? Quem entra agora na novela da Isis Valverde ganhou. Uma vez encontrei com ela na Globo, eu falei, e aí, Isis, vai o Verde? É, isso aqui não. Já foi passado pro Sérgio? Não, passado. Não, não. Agora. Então peraí, olha, peraí. Já, daqui a pouco a gente lança o clássico, daqui a pouco a gente lança. Vamos passar pro Sérgio. Vamos com calma, calma, calma. Não, não passa nada, calma. Começaram tomando bronca do Sombra, cara. Vai na minha. Do palhaço, lá. Vai na minha, porque assim, eu acho que quando vai fazer essas brincadeiras, tem que ter um conhecimento popular aí, né? É, porque se botar muito estranho, vai ficar esquisito, não, se precisar, né? De YouTube, na hora que falar, e Google Imagem pra saber quem é treta, né? Aí não, fica muito... Os caras sabem, quem fala de gostosos, os caras não sabem. Não sei. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais isso. Posso aí. Posso dar uma ideia? Fala, vô Mauro. Oi, ó. A Carlinha e a Jussara. Quem são? Quem são? Quem é Carlinha e Jussara? Ué, Carlinha é secretária do presidente. A Jussara não, trabalha na cantina. Não dá. Eu não acho dá. A Jussara. Mas você tá um vovô muito assanhado. Sim. Você fica olhando pra Jussara e pra Carlinha. Já foi no Morumbi de sábado. Faz tempo, viu, vovô? O tamborel sobe sozinho. Que é isso, velho? É. Olha o vovô, hein? Esse velho tarado, velho. Vovô tá aqui, tá hoje, hein? Tamborel esses conselhos sobe... aí pra você jogar uma pílula azul, acho que parece piranha comendo carne, assim. Tamborel sobe. O dia de reunião do conselho lá é conhecido como Las Vegas do Morumbi. Nossa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Que tem, sim, o oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start, câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan! É Nissan! E vamos aos ouvintes, 3284-7097. Lembrando que quem ligar aqui e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá! Falando essa frase, você ganha um par de ingressos para assistir o jogo Brasil e Paraguai, dia 28 de março, no Itaquerão, presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. E, também tem torcida Estádio 97 no Camarote Único, hein? Torcedores do São Paulo que ligarem, jogo agora, domingo, falou, eu quero ir na torcida Estádio 97, São Paulino, vai no Camarote Único nesse domingo, fantástico o Camarote Único, aquele conforto, aquela comodidade e um clássico bacana pra você assistir, tá bom? Então vamos ao telefone, 3284-7018. Não, antes a gente não falou do Brasil, né? Não falou? Não falamos do Brasil, o Brasil deu um show de bola, né, mano? Deixou Brasil, olha, o Paulinho jogou muito ontem, fez 3 gols, né? E o Brasil jogou demais. E o Adenor, fala do Adenor. Paulinho e Neymar, né, cara? O Neymar fez um golaço também. E o Adenor? Ah, você, olha, você tá indo muito bem. Eu não gosto de elogio. Não me elogie que eu não gosto. A seleção é praticamente... Quando eu te falava, você desacreditava. Não, mano, ninguém desacreditava. Maurício, não me elogie. Mano, o Dunga, quando era treinador, era praticamente os mesmos jogadores. Agora, Domênico, me responde uma coisa. Tu gostou da convocação do Eduardo? Convocação do Eduardo? Dudu, é que eu não falo o nome do Eduardo. Eu não falo apelido. Você não fala apelido? O Dudu já merecia, né, Titi? Mas não me elogia que eu não gosto. Eu não gosto de Não vou te elogiar, mas... Eu já merecia. Agora, o Brasil é um chocolate no Uruguai histórico, hein, porque foi lá, hein? Sim. Porra. E praticamente um time que era desconfiado, né? Que não ia pra Copa do Mundo. Já tá bem antes, né? Já foi classificou bem antes. É, e o Tite, 7 jogos, 7 vitórias, pô. Então me aplauda. Me aplauda. 7 jogos, 7 vitórias, não é pra qualquer um. Me aplaude, Domingo. Não, te aplaudo. O que me aplaudindo? Você tá se aplaudindo, professor? Não me elogie que eu não gosto. Mas você mesmo tá se elogiando. Eu, não, eu posso. Ah. A imprensa não pode. Então, mas eu te elogiei. São oito assim, né? Jogos. Eu dizer uma coisa pra ti. Eu pedi pro Marcelo errar. Eu falei, erra, que precisamos sair atrás. Pra reverter, pra mostrar o quanto eu vou bem. Pra mostrar a força. Eu pedi, Marcelo, dê de peito errado. E ele errou e disse, eu tenho convicção. Tá certo. Tá bom. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Depois do primeiro ouvinte, a gente vai trazer aqui, então, realmente o embate. O grande clássico da luta no gel de hoje. Mudei. Ah, você mudou? Mudei. O Sombra é que manda na bagaça, então. Não, é por mandar, cara. É porque eu vai na minha. Senão eu ia dar outra sugestão. Mulheres também. De conhecimento mais abrangente, dá mais apelo. É, eu ia dar outra sugestão também. Ô, Sombra, e hoje tem Jorge Carmelo aqui, tá? Mas olha, eu gostaria de dizer que as mulheres escolhidas anteriormente foram muito bem escolhidas. Embora não reveladas, pelo Cláudio Mota. Não, aliás, acho até melhores, hein? Acho até melhores, muito melhores do que essas que eu vou colocar no combate. Não, o Mota manja. De mulher, o Mota manja. É, só colocar as mais gostosas da TV no Google que aparece milhões. Listas. É assim que você faz quando você vai ver mulher? Mota manja, manja manjuba. É? Ué, tá aí só escrever. Ô, Sombra, hoje tem Jorge Carmelo, hein? Hoje enfatizando. Ainda Jorge Carmelo com o momento mais clássico do programa, aquele momento chique do programa. Exatamente, o momento gourmet do momento estádio. Momento gourmet do estádio. Gourmet? Né? Gourmet. Gourmet. Gourmet. Tá bom. Isso. É o Marlone. É os toques Marlones. Marlone. Mandou fazer isso. É, o toque de Marlones aqui. Mas ficou bom. Que encrenca que viu esse Marlone. Alô. Ih, rapaz, tá longe, hein? Mano, que treta. Ó, tá ruim demais. Tá ruim. Gostou, você gosta, né? Tá ruim. Peraí. É, amigo, você tá numa extensão, você tá num telefone com um cabo complicado. Você tá em Nárnia. Você tá em Marte. Você tá em Atlântida? Eu tô pelo fone. Não, eu sei que você tá no telefone. Pelo fone. Ah, você tá pelo fone. Celofone é papel, dá pra bolar também. Não. Pode trazer. Repita, você tá onde? Deixa eu ir pra torcida, meu telefone tá muito ruim. Eu tô pelo fone. Tá ruim mesmo. Dá um nome completo. Pô, mas você não precisa ir na torcida, precisa comprar um telefone. Tira do fone, tira foi do fone. Do Carmelo, olha os caras que ligam. O meu telefone é tão ruim que ele não funciona sem o fone. Entendi. Ah, o teu telefone não funciona sem o fone. Exato. Que desgraça, hein? Nossa, rapaz. Ele vai pegar o ingresso e trocar por um celular novo. Me diz uma coisa, então diz aí, qual é a torcida que você quer ir? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, bom, beleza. Ganhou direito. A uma da tarde você tem que estar lá na rua Curumins, número 5, tá bom? Curumins. Lá tem um bar bacana. Repita. Vou dar o nome, pode ser? Manda. Vai. É Lucas Milanês. Lucas Milanês. Milanês. É, milanesa. Tá certo. Então, olha, teu nome já tá na lista da torcida Estádio 97. Uma da tarde na rua Curumins, número 5. Perdão, mas não dá pra continuar com a ligação, tá péssima. Beleza, obrigado aí. Valeu. E não leva esse celular não, que você vai assustar a turma, hein? O cara não queria nem falar com a gente, na verdade. Ele queria era a vaga da torcida Estádio 97. Ele até agradeceu da gente achar que o telefone dele tava ruim. Você imagina o desgosto dele ter que trocar uma ideia agora com o Mota. Não, ele concordou, com certeza. Como assim? O que, que eu tenho a ver com isso? Ah, ele deu perdido, então. Por quê? Quem deu perdido? De propósito isso. Por quê? Porque ele não queria falar com você. Ele não queria falar com você. Ah, não queria falar com a borboleta. Que isso? Vou te mostrar o casulo que eu saí. Ah, lá. Casulo. Voltando, vamos tocar o telefone pro toque de Marlones. Marlone Tobias. Sombra não bate bem. Não, Marlone marcou no futebol paulista, né, Silvério? Não, isso é porque ele já saiu falando um monte do Corinthians, né? É um absurdo, porque... Saiu falando com não sei, falou... Não, não. Eu li uma coisa ou outra aí que o Alessandro ficou bravo, né? Falou, ô mano, não falou? Putz, isso vai longe. O Marlone fez um vídeo, inclusive, e mandou pra gente ontem lá na Fox, porque ele gosta, ainda bem, né? Ele quis, tipo, colocar a situação dele aí, falando que foi uma covardia o que fizeram com ele no Corinthians, que algumas pessoas, ele não quis dizer que eram da comissão técnica, mas deu a entender, porque se fosse uma pressão de conselheiros e se fosse uma pressão de torcedor, o jogador não ia agir da forma como ele agiu. Eu tinha recebido uma informação aí que o Marlone tinha... é difícil usar até o termo, Porque eu não conheço o Marlone a fundo, eu não convivo com ele. Já tive contato, pô, foi um cara sensacional. Quem chegou comigo até em acampamento mirim com ele foi o Benja, né? Meu! Rapaz, meu, o Sami adora o Marlone. Mas a situação, Sombra, é que pelo menos o que falam ali dentro, internamente, que deixou até o Marlone chateado, foi o fato dele não tá se dedicando tanto assim e que ele não tava sendo tão profissional. Tanto que ele até cita esses dois termos no vídeo. E o estopim disso tudo foi a partida contra o Palmeiras, que ele disse que ele estava indisposto, que ele não poderia jogar, não sei se foi uma indisposição estomacal, se ele estava gripado ou algo do tipo. Ele avisou isso de manhã e falou que não daria para jogar naquele clássico contra o Palmeiras, e aí a galera já estava meio que marcada com ele e acabou utilizando esse tópico para poder falar, aí, Marlone, então é isso mesmo, você não está afim, então fica de canto. E isso deixou o jogador incomodado. Eu não sei se isso partiu da comissão técnica, eu não sei se isso partiu aí de alguma pessoa influente do Corinthians, mas se fosse pressão de torcedor ou se fosse pressão de conselheiros, o Marlone não teria falado o que ele falou. Mas aí o Alessandro respondeu ontem, dizendo a respeito da covardia, falou que ele não deveria ter dito isso, que isso aí foi um termo muito infeliz por parte dele, que ele acabou desrespeitando o clube, que ele desrespeitou a torcida. Eu não vi dessa forma, eu acho que o jogador ia ter até o direito de poder É que deveria ter falado quando estava lá, talvez, né? É, então... É complicado. Por isso eu tenha falado da covardia. E quando fala-se, ainda mais, Sombra, a respeito de uma situação... Por que foi tocar nesse assunto? Eu acho que a pessoa pode denominar, fala, ó, eu ouvi de tal pessoa. Ou então, alguma pessoa lá dentro e acaba apontando pelo menos o setor, para que as pessoas possam identificar quem é essa pessoa. Você jogar no ar, falar, me fritaram, ou pô, me sacanearam, ou pô, foi vítima de covardia, tudo bem. Quem... Mas sempre foi um pouco complicado, né, mano? Porque sempre falou assim, nossa, o Marlone não joga por quê? O Marlone não joga por quê? O Marlone estranho, não... né? Desde o começo, mano. É. Lembra? Ah, mas quando ele entra, ele joga bem. Por que que não tá jogando? Por que não tá jogando? Com respeito, o maior jogador da história. Aqui no programa mesmo, a gente sempre perguntava o que que acontece, não é, Silvério? Não, eu só acho o seguinte, viu? O Marlone tem a razão dele, viu? Você pode ficar chateado. Mas peraí, mas ele não foi emprestado? Não, faltaram com respeito com o maior jogador da história do Corinthians. Não foi emprestado, mas não volta mais. Passou vazio. Mas muito mais. Inclusive, inclusive até o próprio Alessandro falou, e me surpreende muito ele falar a respeito dessa situação, porque nem trocamos documentos ainda com o Atlético. Ih, rapaz. Então. Imaginou falar, olha, era brincadeira, não vai mais jogar. Ah, mas ele vai pra outro clube. Mas o Alessandro coloca uma situação ainda, falando pô, e o Marlone, ele tá até com pressa pra ir embora, falou, não sei o porquê disso. Então. É, mas precisa avisar ele bem, né? Precisa avisar o Alessandro que ele já tá treinando lá. É. Bom. Aguardemos. Bom, vamos lá. Quem é? Alô, boa noite. É Marcelo Gomes de Santana Domênico. Ô, Marcelo Gomes de Santana. Domênico. Domênico também. Marcelo Gomes de Santana Domênico. Mas é Domênico também? Não, sem Domênico. Tá. Beleza, amigão? Beleza. Tudo ótimo. Quantos anos você tem, meu velho? 2.5, Dodô. 2.5 na sexta, porque na sexta é legal, né? Ah. Ou não? Legal, a sexta é legal. Se cai da sexta, estraga. A sexta é legal. E na sexta, você sabe o que vai, né? O que que vai? Pô, se é Gomes, é mexerica poucão. Gomes de mexerica poucão. Sensacional! Poucão não, poucão. Sensacional, poucão. Poucão. É, poucão. A mexerica, a maior lá. Uma delícia, né? Nossa. A melhor é aquela pequenininha. Uau. Como é que chama ela, mano? É Morgote que chama? Morgote. Ah, aquela não é azedinha. É aquela que a casca é colada. Azedinha? Colada? É. Eu gosto mais da docinha. A outra não, a outra casca é solta. Ô, Domênica, você gosta de açaí? Ah, Domênica é tua mãe. Não, é verdade. Tua mãe deve gostar. Você gosta? Aliás, ela gosta. Eu gosto. Não, de açaí. A mamãe gosta. Você gosta? Não, verdade agora. De açaí? É. Açaí. Você gosta de açaí? Faz quanto fez. Hein, assim, Aguinaldinho? Você gosta de açaí? Faz quanto fez. Eu ia pedir pra ele bater uma pra mim. Oh! É o açaí! O açaí, ué! Bate o açaí pra mim! Segue o jogo! O açaí é batido! Segue o jogo! Sem falatório! Peraí, como é que se faz de açaí? Bate o açaí. É o açaí, você está mente muito suja. É, senão eu ia... É açaí. Eu ia socar porrada nele. Aí ia bater ele na cara, é isso. Caraca, velho. Que horror! Ô, qual que é o bairro? Cadê o Benjinho? Aí, ó. Opa. Ei, Benjinho. Aqui, ó, ele aqui, ó. É um jogo de tênis do Benja com Benja. Você já falou que é de Santana, velho. Parece um cachorro. Quando é slice, ele fala... Poxa, ele deve tá vibrando hoje. Não entendi. Mas tem o cachorro do Benja aqui, ó. Jardim Gaivota. cachorro do beijo. Jardim Gaivota? Isso. Ah! Olha! O cachorro Benjamin, o maior faro do mundo. Fora de ser cachorro, nariz. Jardim Gaivota. Corinthians, né? Amigão? Isso, Coringão. Aí. Ah, é o prega que ele disse. Jardim Gaivota. Eu vou falar já já, o Jardim Galinha. Mas aí é Corinthians, né? Mano, ei, parabéns, e que bela partida do Romero ontem pela seleção, hein? É, o Romero. Bacana, a partida que eu quero ver boa do Romero é no Corinthians, a seleção que se dane, inclusive a brasileira. Eu torço pelo Brasil hoje por causa do Tite, mas meu foco é Corinthians, Paquito. Ô, amigão, ontem o Corinthians aí acabou cedendo um empate numa partida que parecia ganha, o Corinthians com um homem a mais, não conseguiu segurar o resultado ali, acabou cedendo um empate aí pro time do Red Bull. Domingo tem o clássico, hein, velho? Corinthians e São Paulo, os dois aí há 4 partidas sem vencer. E aí, irmão? Ah, então, acompanhei o jogo ontem, o jogo Red Bull jogou melhor que o Coringão, mano. Corinthians conseguiu um gol aí na cobrança de falta com o Márcio. Só que vacilou, né? O Léo Príncipe ali falhou na marcação ali, não acompanhou o jogador. E o atacante deles, o lateral, acabou chegando lá na cara do gol e empatou a partida ali. Lamentável. É, então, cara, o Corinthians acabou desperdiçando aí, inclusive, uma boa chance também de cabeça, aí poderia ter feito 2-0 e fechado talvez ali o placar saído com uma vitória ali da Arena Corinthians, mas pode falar a verdade. Quando ele faz o primeiro gol, ele pensa que ele tá com a partida já definida e só pensa em se defender, né? Então, às vezes, né, falta essa noção do próprio Carille e do próprio time, né, de fazer o primeiro gol e partir pra cima. Mas, amigão, tá mais jogando em casa, né? Ontem a real, cara, é que o Corinthians acabou até dando sorte, porque poderia até ter perdido. Exatamente. O Corinthians, ele tomou ali 3 bolas na trave, contando uma delas aí que bateu nas duas. Bateu na trave esquerda, correu em cima da linha e bateu na direita e saiu. É, então o time do Corinthians acabou ontem aí tendo que levantar até as mãos pro alto aí pra não ter perdido um jogo. Ô, mano, tinha muito ouvinte falando que... Você acha que o Carille foi covarde? Tirar os atacantes e colocar os volantes pra... Covarde é uma palavra forte. Não, tô falando nesse aspecto que os caras falam. Não penso dessa forma não, Motinha. Ah, o que precisa entender é onde desandou a maionese. Porque não é pelo jogo de ontem que você vai... O problema é que são 4 jogos sem vitória. Então alguma coisa aconteceu, ou está acontecendo, porque de repente o cara que, nossa, tinha acertado o time, esse time que ele não tinha nem, ele não tinha um time, né, tinha praticamente um monte de jogadores, ó, o cara conseguiu acertar direitinho e tal, e o time, aí ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos, e vinha ganhando, e parabéns, de repente já parece que não é nada disso, né? Não entenda como uma provocação. Diga, Marcelo. Então, o problema é o seguinte, é porque, que nem eu tava falando agora, Tomano, né? O time, ele joga mais, joga melhor com os adversários quando ele tem o contra-ataque à sua disposição, né? Com o Palmeiras foi assim, jogando com a menos uma boa parte do jogo, né? Só se defendendo e partindo no contra-ataque, foi assim que o jogo fez o gol da vitória. O Santos é o time que joga pra frente, né? Então o Corinthians, ele tinha liberdade pra fazer contra-ataque e fazer jogada pra fazer o gol. Com os times pequenos é mais complicado, né? Porque o time só pensa em defender e o Corinthians, ele não tem uma força de ataque muito boa, né? É 1-0, 1-1, às vezes perde, como foi no domingo passado. Ontem também fez 1-0 e acabou se acomodando e acabou levando o gol. O time, no geral... esperava que fosse empatar, ainda mais jogando com um jogador a mais, mas só que precisa mudar a mentalidade pro pessoal lá. Ah, cara, na boa, o time do Corinthians aí tá sendo remontado. Perdão. Eu acho que o time do Corinthians ele precisa de alguns ajustes, e o Carille aos poucos ele tá fazendo também. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de calma também nessa hora. E não dá pra exigir muita coisa também. O time do Corinthians, cara, ele não pode ir muito mais à frente do que já tá. Você vai consertar, talvez, ali uma peça aqui, uma peça lá. É um time que pode chegar, talvez, no Campeonato Brasileiro, a fazer frente em determinado momento lá na liderança. Mas tem outros times aí que tem elencos aí mais recheados que o do Corinthians e que possam suprir jogadores que possam fazer falta. Por exemplo, o Corinthians, ele perde o Jadson hoje. Por mais que você tenha o Maicon, você tenha o Rodriguinho, o Jadson faz muita falta. Você não tem o Fagner, que mesmo não estando no auge do Fagner, é um cara que o reserva é o Léo Príncipe. É, o Léo Príncipe é um menino que precisa talvez um pouco mais de cancha, também concordo. Mas está muito longe do nível do Fagner. Então a torcida precisa ter essa paciência e essa calma também. Não adianta querer pressionar. Eu acho que o Corinthians aí em determinados jogos, amigo, por exemplo, ontem, acabou tomando sufoco. Entende-se também, porque tinha alguns jogadores que eram reservas, o time era misto, o Corinthians já tá classificado. Mas é que tá, amigão. Eu vou me prender nos jogos que o Corinthians ele criou chances e não conseguiu fazer os gols. Pega lá, o jogo contra a Luverdense aqui na Copa do Brasil. O Corinthians não pode massacrar um adversário da forma como massacrou e empatar a partida. Você pega aí o jogo contra a Ferroviária em Araraquara, pelo Campeonato Paulista, no final de semana passado. Também era um outro jogo que o Corinthians tinha obrigação de vencer. É, entendeu? Tudo bem. Contra a Ponte em Campinas foi um jogo difícil. O Corinthians em determinado momento foi amassado. Achou o gol lá de empate lá, conseguiu se retrancar e arrancou um ponto. Legal. Mas o jogo de ontem, também, cara, não pode se dar o luxo de fazer uma partida da forma como fez. Sendo pressionado em casa, principalmente. É, o time do Corinthians, principalmente daqui a pouco, ó, Copa do Brasil, vai pegar o Inter. É a Sul-Americana, pega lá o... São adversários que podem não estar no seu auge, mas são adversários tradicionais. Qualquer vacilo numa dessa, se toma um gol, azeda, cara. Não pode dar sopa pro rival, né, mano? Exato. Concordo plenamente, mano. Tamo junto. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Sim. Tranquilo, Sombrinha. Agora na Antártica. A natureza pede. Bora lá. Olha aí, bora, você ganhou um par de ingressos pra assistir o jogo Brasil e Paraguai, dia 28, lá no Itaquerão. Presente Arena do estádio 97. Presente do estádio 97 e do Guaraná Antártica, tá bom? Não pode interromper o meu chão, velho. Senão você vaga, hein? Anula, né? É, Itaquerão, mano. Não pode interromper, velho. Você trocaria o ingresso só pra falar, pra não falar Itaquerão? Itaquerão, seu. Então fala Itaquerão, senão você não vai ganhar. Ele fala o que ele quiser e eu falo o que eu quiser. Não, você não fala o que você quiser, porra nenhuma, é Arena Corinthians. Arena Corinthians. Quem paga o meu salário é a rádio, não é ele. Não importa, você deve respeitar o maior monumento da cidade de São Paulo. Ai, nossa. Maior o quê? Monumento. Meu Deus. Oh, merda. Não é, RG? Tá louco, você bebeu. E parabéns pro Rudy, que mesmo palmeirense consentiu com a cabeça. Isso aí tá mais pra mau momento que monumento, cara. Você é apaixonado pelo mano, sabe? Um abraço, Marcelo! Abraço, Sombrinha. Abraço aqui a todo mundo. Valeu, tamo junto. Together, velho. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Como prometido. Opa! Boa! Está no ar. Em clássico. Quando tem clássico no futebol paulista, tem clássico. Elas vêm. Tem o clássico da luta no gel radiofônico no estádio 97. Vamos ver quem vem aí. Olá. Do lado esquerdo. É difícil aí, hein? Você que pensou bastante nela, hein? Principalmente ela tava mais em evidência. Evidência. Sandy! Hoje é o clássico das cantoras. Clássico das cantoras, é. Sandy do lado esquerdo. Do lado direito. Direto do Rio de Janeiro. Descendo o morro. Anitta! Ih, rapaz! Agora a questão é o seguinte, Sombra, é pra casar ou pra madeirar, Sombra? Cara, eu quero saber quem você acha que ganha na luta do gel aí. Acho que alguém tá pensando Anitta em casar, velho. Anitta de longe. Não sei. Eu acho que, por exemplo, o Mano faz o perfil Sandy. Então, Sombra, mas é aquilo, cara. A Sandy, ela tem cara de que, sabe, deixa o guardanapo do lado. Como assim, sabe, mano? Chato, sabe perfilzinho chato? Concordo com o Mano. Não gosta de nada, sem sal. No estilo, eu concordo contigo. Você tá lá pra escolher, então escolhe. Então, vai lá, mas escolhe. Da mesma forma que eu penso assim, falo, putz, a Sandy deve ser uma baita chata. Eu olho pra Anitta e lembro do Michael Jackson, cara. Isso, é verdade. Mano, eu acho que a Sandy evoluiu, hein? Então, a Sandy melhorou, não, né? Não tá mais nessa pegada de lencinho, não, velho. Mas a treta é que a Sandy já vem com a surpresa hoje mesmo. É, mas é paciência, né, velho? Você quer casar com a minha? Você vai casar com ela. Olha, esse aqui é o problema, Sombra. Vai que ela tem queloide, pô, a marca. Ah! Não! Parece que acendeu o pavio, assim. Você está querendo destruir a luta no gel. Não quero. Tô em dúvida, mano. Eu vou de Sandy. Joga no time das limpinhas, mano. Já está também no nosso Twitter, no arroba estádio97. Coloca no arroba energia97FM, ô Vilela. Por favor. Dá pra colocar nos dois? Né? Eu vou de Sandy. Então vai lá. Bom, hoje tá valendo o estádio. Ô, Vilela, tá valendo. Arroba estádio97. Arroba estádio97. Vai lá. Hoje, na luta do gel radiofônico do estádio, temos de um lado, Anitta. Do outro, Sandy. Boa. Vai lá e dê o seu voto. Os primeiros votos já despontam os primeiros 8 votos, que já caíram 8 votos aqui na caixa. Sim. Anitta. Pra Anitta ganha essa lavada. Por enquanto, olha. Anitta. Primeiro minuto de jogo, 62% de posse de bola pra Anitta. Eu posso perder, mas eu vou de Sandy, velho. Vai de Sandy. Eu também, tô de Sandy aí nessa fita aí. Olha aí. Beleza. Eu acho que seria mais cabível colocar Anitta ou Júnior. Hein? Que isso, você tá maluco, pô. Some daqui você, Júnior. Casou agora. Ai, te catar você pra dar palpite aqui, ô trouxa. Filho também, até parabéns ao Augusto, meu amigo. Uma ótima mãe. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Olha, agora, como o Mano tivesse assim, no mundo da imaginação, porque o Mano é um cara que diz que fantasia muito, hein? Eu? O Mano diz que o Mano é uma usina de fantasia. 11 anos de casado. 11 anos de casado. Fazendo hoje, 11 anos de namoro. Você vê que ele veio todo arrumadinho? Depois do estádio. De casado, ele fez 11 de namoro. 12! Olha lá, ele veio todo arrumadinho porque hoje tem jantar. Porque na casa da sogra dele lá, tudo é motivo pra festa e jantar, né? Ah, é? E hoje... 11 anos de namoro, mano. Hoje ele passou bozano. Hoje tem pizza, tem pizza. Arrumadinho. Não. É. Não, passou um bozano, né, mano? Todo dia, velho. Passou um bozano, porque senão. Todo dia. O Mano, antes de aprender a usar bozano, aqui onde ele, o bozano ainda não tava no estádio 97, ele não usava bozano. Ele aprendeu por causa do estádio 97. Usava vinagre. Ele ia na casa da sogra, ele ficava numa ponta da mesa, ninguém queria sentar do lado dele. Tadinho. O bicho passava vinagre, velho. Passava vinagre. Eu sou um cara cheiroso por natureza. Ele ficava isolado. Aí o sogro ainda falava, pra ficar chato, eu sento a duas cadeiras. Sunguinha, né? Sunguinha. O Marcão achava aqueles tubos de spray na rua. Aí levava e botava vinagre, velho. Vai ficar mais forte. Mas agora ele aprendeu com o estádio 97. Hoje é um menino que não tá mais na laje, empinando pipa. Hoje ele frequenta os melhores lugares. Hoje é um verdadeiro formador de opinião. Por isso, você tem que seguir o conselho dele nesse momento. E é o play bamano, né, velho? Isso ficou pra trás. Rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo é RG número 2, a Bozano Inova, e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Eu tava vendo uma reportagem aí outro dia, cara. Um soldado americano, RG, ele saiu lá, ele foi servir no Afeganistão. Antes dele sair no aeroporto, quando ele deu um beijo na mãe, ele passou esse Bozano Extreme. Meteu um Bozano, velho? Ele foi lá, lutou no Afeganistão, voltou pros Estados Unidos. Ainda tava perfumoso? Tirou a farda e foi pra festa, velho. Foi direto almoçar com a família. Moleque, você tem uma ideia, a força desse Bozano Extreme. Isso aqui é top demais, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, RG. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza, RG. Que Bozano Extreme 72 horas te dá muito, vai te dar muito, vai te dar muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Se você disser essa frase, sabe o que você leva pra casa? Não é que você concorre, não. Você ganha. O quê? Você ganha um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O RG, você considera que diante do futebol apresentado da seleção brasileira, já dá pra dizer que o Brasil sempre é candidato, mas agora candidato de verdade, não pela tradição, mas sim pelo que joga? Por todo o resgate que teve, sim. É impressionante a mudança, a rapidez com que o Tite conseguiu incutir na cabeça dos caras, da torcida, comissão técnica, jogadores. A única coisa a lamentar em tudo isso é que o processo lá dentro, CBF, vai ficar muito cômodo para que esses caras continuem deitando, enrolando e fazendo o que quiser com o futebol brasileiro. Ah, foi assim em 94, quando ganhou a Copa, sim, Ricardo Teixeira. Mas agora tinha tudo para uma grande mudança, né? Que depois do 7-1 da Copa passada. Aí eles demoraram, né? Os caras tiraram do bolso, acharam o Tite, né, velho? É. Os caras acharam o Tite. Tem razão, é verdade. Tanto é a prova que tá aí, né? Vocês deveriam agradecer o Corinthians. O estatuto... Vocês deveriam agradecer o Corinthians. Para, o estatuto da CBF, o estatuto foi aprovado da CBF e todos dizem que foi um grande chapéu que a CBF deu nos clubes. Sim. Porque tirou o poder dos clubes. Ah, tinha sido um engodo aí, quando ele tava sofrendo aquela coisa da pressão do FBI lá, aquela... Aí ele quis, chamou os clubes para se unir aos clubes, pedindo força e prometendo que daria aos caras um poder maior dentro da CBF. Passou tudo, o cara já... pau nos clubes. Veja bem, aí... Peraí, vocês vão fazer aqui uma referência... Peraí, espero que vocês se curvem agora aqui para falar de seleção brasileira, porque a seleção brasileira de hoje nada mais é do que uma extensão do Corinthians. Que é isso? Ontem os dois principais personagens da partida foram... Neymar Tite e Paulinho. Tite e Paulinho. Neymar e Paulinho. Tite e Paulinho. Nossa, você vai continuar anti-Neymar, velho? Não, eu gosto do Neymar, RG. O Neymar jogou muito. Então você deveria dizer muito, os mesmo. Três. Tudo bem. Né? Não os dois. Não, é que o Sombra fala. Quando você fala três, já vira muita gente. Não, mas, não é muita gente, três, não. Não é muita pela gente, ordem, não. Pela ordem, Tite em primeiro, segundo Paulinho e o terceiro Neymar. Neymar esse que jogou demais, RG. Terceiro Neymar. Agora, o Neymar jogou demais. E que golaço, hein? Eu até retuitei um comentário do Léo Bertozzi. Foi fantástico, né? Ele falou, agora ninguém comenta assim, mas é todo jogador que tá na Europa, não quer saber de Brasil, de seleção, etc. Não, acabou tudo isso. Ok, pode ser que eu acho perfeito esse comentário. Agora, também acho que às vezes o jogador ele pensa muito mais na Europa quando de repente o orientador dele é uma porcaria. Sim. Ele fala assim, puta que saco, é uma porcaria de técnico, orientação é um lixo. Aí o cara desanima e vai pensar mesmo no time mais europeu, né? Aí lógico. Você... Mais uma vez, tá provado, né? Quando você tem um grande técnico, a coisa muda de figura. O cara trouxe, né? Sombra, cada macaco no seu galho, velho. Você tá aqui responsável por um departamento de uma rádio. Você vai contratar um profissional. Esse profissional chega aqui, começa a escutar tipo você. Quem? Tipo Mota ou tipo Mano? Tipo que Mota. São totalmente opostos. Tipo assim. Mota. Aí começa a escutar você falar. Sim. E você começa a falar um monte. Moral, de... A moral obrigado. Que eu vou te dar agora, Mota. E você começa a falar um monte de groselha. Esse profissional Mota vai falar, pô, mas como assim? O Mota que você falar também tá feito também, o RG. Né? Então não pode, cara. É cada um na sua. O cara não sabe discernir uma orientação, onde tem uma ironia. O negócio é o seguinte, mas é verdade. A seleção brasileira, RG, hoje. Ela só voltou a ser o que é graças ao Tite. Sim, graças lógico, ao Tite. Lógico. Porque o mesmo Neymar, RG número 2, que ontem jogou muita bola, na mão do Duda não jogava. O Neymar era um cara... Esse mesmo jogador. O Neymar vivia nervoso, o Neymar vivia pilhado. Tinha uma série de outras circunstâncias que envolviam o Neymar fora de campo. Também você fala, mas era um processo na Espanha, etc e tal. O Neymar ainda responde. Não. Só que o Tite, fora a parte técnica e tática dele, RG, o Tite é um excelente psicólogo. Mas eu faço... O jogador corre por ele. Mas eu faço essa observação com relação ao Neymar. Não só na seleção, mano. Tanto no Santos, quanto no Barcelona e quanto na seleção, toda vez que se aproxima essas datas em que ele fica acuado com relação à justiça e tem que responder essas coisas, ele baixa um pouco a bolinha dele. Não, mas ele tá jogando muito, não, né? Agora, agora passou, acabou, né? Então apesar de eu entender que ele ainda o cara volta a jogar bola. Cristiano Ronaldo. Eu acho que não fica devendo nada pra Messi. Cuidado, carro! Passou, quase que perdeu. Anota aí que passou mais uma vez o Fórmula 1 da Energia 97, a promoção Estádio 97 na pole position. Quer saber como funciona? Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a e agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da Energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Muito legal a promoção, você tem que participar, você é fã da Fórmula 1, você que quer fazer uma grande viagem, quer viajar para um lugar paradisíaco como, como Barcelona, a região da Catalunha, então vá anotando aí quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1. Esses Fórmula 1 que passaram agora dentro da vinheta, sim, esse não vale, esse dentro esse do não. Spot promocional, esses não estão contando. Aquele antes do spot estava valendo, tá certo? Sempre fora do spot, você vai anotando. No dia 25 de abril, o primeiro que ligar aqui no 3284-7097 no estádio 97 e acertar quantas vezes passou o nosso Fórmula 1 em qualquer dia do programa, sendo que você, ouvinte que entrar no ar aqui, vai escolher o dia. Se você acertar, cara, você vai para Barcelona com acompanhante, fazer um tour maravilhoso pela Catalunha, vai conhecer a Ferrari Land, vai no Museu do Barcelona. E Barcelona, só de você andar na rua já é legal, mas não precisa conhecer nada, só de andar na rua já é bonito. É, pensa assim, tô em Barcelona. Então, você tá em Barcelona. Você com uma pedra no rim em Barcelona, você desfruta, cara. Tô em Barcelona, porra. É, pedra no rim é complicado. Você desfruta. Mas, é um dos piores não perca essa chance. E detalhe, você vai ver o GP da Catalunha, no maravilhoso autódromo da Catalunha, em área Vipassa, que é da agência catalana. Você vai ficar no lugar dos homens que mandam na Catalunha, você entendeu? O autódromo tem dono, você vai ficar no lugar dos donos. Lógico. E com um cara que tem a chave, ficar, né? É que nem ficar no camarote do Zé e do Fer. Entendeu? Se não me engano... cara que tem a chave, né, de Barcelona. Se não me engano... Né, Rudi? Viu, Bar? A cara do som. Eu sabia que ia sobrar pra mim. É, camarote, o Rudi. Não, mas porque o... Né? O rei do camarote. Eu fiquei no camarote do som e depois o do Zé. Não era meu, eu só tava ali. Você tem esses privilégios, tá vendo? Eu subi, o RG não subia nas festas. Eu não tinha camarote no navio. Te garanto que eu só tava ali porque eu tava esperando a hora que aquele gordinho de cabelo branco ia aparecer e falar assim: quem tá cuidando aqui? E ele nem foi. Porra, Sombra, quando é assim, deixa comigo que eu cuido. Sombra, deixa as pulseiras foi comigo que eu cuido só. Vá anotando aí. E queria agradecer muito o apoio da Agência Catalana, do Turismo da Catalunha. A Catalunha é referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também o apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Você procurando a latamtravel.com, tenho certeza que você vai fazer uma viagem para Catalunha maravilhosa. Os caras manjam tudo de viagem. Aí. Você vai adorar, cara. Vai lá, latamtravel.com ou em uma das lojas da Latam Travel, tá bom? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos a mais ouvintes. Oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. E sabia que entrando no ar aqui ao vivo e falando... Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's? Vouchers pra você e seu acompanhante lá, um sanduba show de bola, hein? Aí sim. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eita, seguradora boa, sempre anuncia aqui. HDI. Vamos lá, 3284-7097, toca as Drubal! Ah, não, agora o nosso telefone é o Marlone. Ah, bora lá. Marlone. É o vô Mauro Marlone. Vô Mauro, velho. O toque de vários Marlones. Imagina. O Sombra que é o insano que tem essas ideias. Nossa. O jogador alô, que vai deixar saudade. Eu só vejo ele chamando o bar de canto, falando, fala pra fazer chamadas do Marlone. Quem fala? É o Paulo Victor Alencar. Victor. Paulo Victor Alencar, quantos anos? 2.4, Dodô. Ah, subiu, RG. 2.4. Assumiu, tá sumido. Tá tudo certo, e aí? Eu assumo mesmo. Ah, e aí? Você não assume, não. Eu não sou, não. É, você fala que não é, aí, mas é. Fala aí, RG. Ah, mas, velhinho, eu vou discordar de você, viu? Aliás, discordar não, eu vou concordar, vai. Vai concordar com ele? Só ele e o Tite hoje. Só ele e o Tite o quê, RG? Tá Victor, sabe? Ah, sensacional! Mas, seria Invictor, né? É o que eu falei. Nota 9. Olha o puxador. É, pintou a parede, mas deixou uma rebarba. Olha o puxador. Né? Ah, deixou ali uma mancha. Esse puxador parecia. Não levou 10, né? Esse puxador parecia o Rude no navio. Fala, meu velho. Só pra confirmar aí, Guaraná Antártica, sua natureza pede bora lá. Aí ganhou um par de ingressos. Bora lá. Ganhou um par de ingressos pra assistir o jogo Brasil e Paraguai, dia 28/3, semana que vem. Terça-feira, né? Terça? No terça-feira. Itaquerão, presente do Estádio 97 lotado, e Guaraná Antártica. Vai lotar, Arena Corinthians, Arena Corinthians. Não, pra você aí, é, pra outros não. Não, pra outros não, é o nome do estádio. O que importa é que você aí, dizendo a Arena tal e eu dizendo Itaquerão, todo cê mundo está sendo jeito, atendido, você vai do mesmo jeito. Não, é Arena aí, Corinthians. Você prefere o que? Arena Corinthians, Itaquerão, peraí. Ô vovó, fica de boa aí. Peraí, amor, Itaquerão, Arena Quinor, Gambazão ou Salão de Festa do Parmeira? O que você prefere? Vovó. Que eu te chame do quê? De balofa? Ah, juiz. Eu tô gordinha, de vacuna? Juiz! Segue o jogo, sem fato. Vacuna. Isso, pô. É, olha, RG, não endossa, meu. Ah, legal. Uma velha de vacuna. Aí, RG. Respondeu! Cartão amarelo pra você aí. Eu, pô. O cara que incentiva a violência verbal, tem que tomar amarelo. Parabéns, juiz. Tá louco. Parabéns, viu? É, mas o cara que falou não ganhou o cartão. É porque o juiz não sentiu maldade. O cara que fez a falta não ganhou. Domênico. Toma um cartão amarelo aí pra você. Mas não fiz porra nenhuma, cara. Essa coisa que juiz não gosta é ser contestado. Ah, mano, isso tá muito mandão, velho. Isso aqui é a vida, viu, RG? Muito mandão, trouxa. Trouxa. Oh, qual que é o time aí? É Coringão. Aí, moto. Ô, você é cagueta, velho. Falei pra você. Toma um cartão vermelho pra você. Vermelho? Vermelho! Tchau, querida! Tchau, querida! Cabeça gorda! Velho, é perseguição. Cabeça gorda é boa. Olha! E o Mota, gente? Tá expulso. É a Cássia Heller, perfeita, cara. Perfeito. Tá expulso. Só que tá expulso. Eu acho que ele tá mais estragado que ela. Ô, amigão, você é corintiano? Não. Oi? Corintiano. Boa, mano, é isso aí. Então domingo é os caras, hein, mano. Vamos conseguir uma reabilitação em cima dos caras de novo. Vai não. Vamos passar o carro, velho. Deitar o cabelo nele, né, mano? Na boa, cara, na boa. Eu quero ver a desculpinha aqui segunda-feira dos dois cidadãos aí. A última já foi 4. Vão chegar falando. Abaixa a bola aí, rapaz. É abaixa a bola aí. Abaixa a bola que o último foram 4, hein? É porque não jogou não sei quem. Vai pro inferno. Vamos passar o babão mesmo nesses caras aí. Vai sim. Vamos apostar? Eu não aposto que dá zica, Paquito. Ah, vai. Vamos. Não aposto que dá zica, mano. Vamos apostar um clássico McDonald's. Paquito. Um clássico McDonald's, porra. A questão, eu te pago o clássico, mas eu não aposto. Quando eu tô te obrigando a vestir a camisa do São Paulo. Não, mas a questão não é essa, velho. É que apostar da zica. Se eu te disser, eu aposto esse copinho aqui com os comprimidos dentro. Velho, vai dar zica, mano. Mas eu tenho a hombridade, eu não ligo pra isso, eu tenho a hombridade de apostar. Só aí, eu contra ele, aí, ele não aposta. E se perder, eu pago o clássico McDonald's. Clássico McDonald's. E se o São Paulo perder, eu te pago o clássico ele sem perder. Vai ter que valer a aposta. Não, mas eu não faço isso porque dá zica, mano. Isso aí, ó, Deus me castigou já uma vez. Tem que, porque a aposta tem toda uma moral, gente. Não tem moral, não. Isso daí dá zica contra o Corinthians. Se liga, Fabito. Isso aí dá zica da aposta. Você não bota fé, mano. Mas não botou a Corinthians. Eu boto fé, mas eu não aposto que dá zica. Mano, botou a Corinthians do. A camisa do peixe, velho. Botou. Lá embaixo na avenida. Botou, velho. Ah, o negócio do jaleco do HC lá. Botou a camisa. E os dois. Mas, ô, amigão. Fala aí, mano. Eu não vou apostar porque eu não quero que desinca contra o Corinthians. O Corinthians pode estar com o time igual ao do Bayern, mano. Se eu apostar, eu sei que vai perder porque dá Deus dica, castiga, velho. Isso é embaçado. Isso aí mesmo. Mas, ô, amigão, falando sério, em relação ao jogo, velho. Falando bem verdade, esse jogo aí vai ser um 0x0 bem xoxo, né, velho? Os dois times tá ridículo aí. Coringão tá tirando a tirissa do time aí, vamos ver o que vai dar agora. Ontem, por exemplo, aí teve o jogo do Corinthians aí. Não teve culpa nenhuma no jogo, mas pode entrar aquele Guilherme, o Corinthians já tomou um empate, velho. Aquele cara é uma tirissa do caramba, velho. Acho que seria o placar de maior aposta, né? Seria um empate entre Corinthians, né? E São Paulo, né? Ô, amigão, eu fiz uma sugestão, eu fui apedrejado aí sem motivo. Por quê, mano? O Santos, ele queria recentemente o Marquinhos Gabriel, não queria? Queria. Uhum. O Santos ainda tem um jogador aí que tá vinculado ao Flamengo, que possivelmente também não terá muitas chances aí, que é o Leandro Damião. O que eu sugeri? Certo. O Flamengo tem lá, o titular é o Guerreiro. Tem o Leandro Damião dentro do elenco, mas a galera tá pedindo uma chance pro Vinícius, Júnior, não, pro Felipe Vizeu, que é o centroavante reserva. O garoto lá. Certo. Tá certo? O Leandro Damião, cada vez mais, ele tá perdendo espaço dentro do Flamengo. Por mais que ele tenha feito gols nessas últimas rodadas aí, mas é um cara que a torcida também não morre de amores. Eu ainda deposito uma certa esperança no futebol do Leandro Damião. Mano do céu. O negócio é o seguinte. Manda o Marquinhos Gabriel pro Santos. O Flamengo rescinde o contrato com o Leandro Damião. O Santos recolhe o Leandro Damião e repassa ao Corinthians. O Corinthians seria mais uma opção ali na função de centroavante. E aí sim o Corinthians poderia tentar fazer uma... É o Leandro Damião, poderia, mano. Poderia. Não, mano, o Leandro Damião não dá, não. Você não curte o Leandro Damião, velho? Você tá louco, velho. Mais o mesmo, né? Já tem o Jô lá, ele tá vindo. Olha, seria um favorzão, mas velho. Eu acho o Leandro Damião tecnicamente melhor que o Jô, hein, mano? Mesmo dentro da base, o Carlinhos, acho que é melhor que o Leandro Damião. Nossa, velho. Pô, Leandro, olha o que já rodou Leandro Damião, mano. Você tá louco. Ainda no Corinthians, velho. Nossa. Com todos os R's do Domênico. Ruim, velhinho. Tá louco, velho. Mas, ô parceiro, então, cara, dentro da realidade hoje que o Corinthians se encontra, não adianta querer falar, tem que trazer o Ibra, tem que trazer o Soares. Aí esses aí não vão vir, mano. A gente tem que tentar viabilizar a contratação de bons jogadores aí que possam, talvez, dentro de um cenário aí, ser no custo-benefício uma contratação que vale a pena. Você pega ali, ó, por exemplo, esses jogadores que o Corinthians tem ali, ó, o trio Tiriça, Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto e o Guilherme. Trio Tiriça é bom. Trio Tiriça. Você cata esses malucos, velho? Eles têm nome no mercado. São boas moedas de troca. É igual o Alexandre Pato. Quando o Corinthians ofereceu pro São Paulo lá e o Jadson veio em contrapartida. Mas eu acho que o Alexandre Pato, tecnicamente, tem algo a mais a oferecer do que esses. Não, né? Guardaram as proporções. Tanto o Jadson naquela troca tinha mais nome do que esses que eu citei, quanto o Alexandre Pato. Mas dentro do que a gente tem no mercado brasileiro hoje, Sombra, Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto, eles têm mercado também. Dá pra bater um rolo. Falam aí que o Marlone, por exemplo, amigo, o Corinthians tá mandando pro Atlético Mineiro e tá vindo o Clayton. Que é um jogador que o Corinthians já teve interesse. Eu não sei se você lembra dele. Naquela época que ele jogava no Figueirense. Né? Você gostou, por exemplo, dessa troca que o Corinthians fez? Ah, então, é que você falou, né? Os dois jogadores não tá rendendo nos seus clubes, né? Nem o Marlone no Corinthians, nem o Clayton no Atlético Mineiro. Então, é uma aposta que pode melhorar o time, né? Mas foi triste a saída do Marlone, né? É uma perda. Então, muito triste. Ano passado, todo mundo falava desse Marlone aí. Eu ia pro jogo, era os caras pedindo Marlone, entra o Marlone. Pelo amor de Deus, esse cara nunca fez nada. Ah, então, mano. Nossa, o Benjamin vai mandar o Mossad destruir a sua casa. Ué, mano, de outro. Tem um míssil israelense. Olha pela janela agora. Tá chegando. Mas não foi o gol dele que foi disputar? Foi disputar o gol mais bonito do mundo. Aquele gol lá, até a brincadeira. Até a vovó pelada faz o gol, né? Isso. Ah, não dá porque ela tropeça na pista. Vocês são desrespeitosos, viu? Ela tropeça respeitando na vovó. Você não usa calcinha, pô. O Marloque, é ruim, viu, Marloque? Marlone é ruim. Ô, amigo, eu queria parabenizar também o Carilli, caso ele venha a manter o menino lá, coisa que ele deve fazer, porque tá todo mundo falando que ele tá treinando com ele lá na frente. A manutenção desse menino aí, o Pedrinho, pra fazer essa função aí contra o São Paulo. Por mais que o Romero estivesse bem também, fazendo essa função de lado de campo. Mas agora, velho, na boa, você não tem que dar cadeira cativa pra ninguém no time. Chega lá e fala, bacana, vai todo mundo se matar aqui pra buscar uma condição titular. Esse moleque entrou, mostrou personalidade, eu acho que o Carilli tá certo em apostar nele, você não acha também não? Também acho. Pedrinho tá na hora de deixar ele na titular mesmo. Infelizmente, o Léo Jabá não tá bem também, porque na base ele tava vindo bem. E agora ele entrou, parece que sentiu o peso do profissional e não tá jogando bem, né? Ontem ele não foi bem. É uma pena, porque é um bom jogador que na base ele mostrava um bom futebol. Verdade. Agora é torcer pro Pedrinho fazer o contrário, né? Colocar a camisa e ir pra cima do cara sem medo. Pra ver se tá sentindo o peso da camisa ou se tá deslumbrado, né? São duas situações distintas. Às vezes você pega um garoto desse aí, faz baixar a bola... E aí o cara volta ao normal, mas tem uns caras que ficam deslumbrados, velho, e aí não tem quem segure, né? Isso é verdade. Domingo vai ser um jogo que eu acho que, assim, o São Paulo deve proporcionar o ataque. Sim. Se é que o São Paulo vai fazer aquilo que vinha fazendo antes, né? Sim. Jogando em casa. Acho que não vai mudar, o Corinthians, né? Como já é uma característica dentro dos clássicos, jogar no contra-ataque. Acho que não muda, não. O perfil deve ser esse mesmo, do clássico. São Paulo pra cima, né? Quando a gente fala pra cima, não é pra cima. Porra, igual louco, desesperado. Mas vai atacar, não tem jeito. Né? Não tem outra situação pro São Paulo. Olha, eu vou dizer um negócio, tá perto. É que o São Paulo toma gol todo jogo, né? Mas tá próximo do São Paulo não tomar nenhum gol. Não. Diminuiu para tá próximo tá diminuindo. A única partida para diminuir. Tá próximo do jogo que não tomaremos nenhum gol. Tá diminuindo. Vai falar isso contra o Corinthians é fácil. A única partida que esse time de comédia não tomou gol foi contra o Motoclube. É. Foi contra o Motoclube. Você acha que vai passar em branco o ataque do Corinthians com o Jovandovski lá na frente? Quem? Jovandovski, rapaz. O Jô mete caixa. Todo clássico o Jô mete um gol, velho. Oh, mas você tá querendo trazer o Leandro, Damião? Porque você não acredita no Jô? Não, eu quero agregar valor. Agregar valor. Eu tô sugerindo novos nomes aqui pra agregar valor. Você é um louco. O São Paulo vai agregar valor? Diga. O São Paulo também não tomou gol na Florida Cup, viu? É contra o próprio time do Corinthians, então, né? Chupa. É. Florida Cup. Essa era evento amistoso que não valia nada. Ah, mas, amigo, por falar em agregar valor, semana que vem teremos aqui na Arena Corinthians aí o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. Ô, mano, vai bater uma recaída lá, não vai não, mano? Ó, Tite, não, Paulinho, Renato Augusto, Tite, mano, Gil. Ô, ver o Fagner jogando na seleção é triste, hein? O Fagner vai ser titular porque o Daniel Alves tomou o terceiro amarelo. E aí, fera? Vai bater uma recaída, não vai não? Ah, vai bater aquela recaída, né? Viu? Aquele semideus no banco, né? Não, como o Tite não é um semideus. Né? Deus é um semitite. Tu para de me elogiar, velho. Deus é um semitite, isso é semitite, é louco. Você mudou, velho. Lógico que é, mano. Meu Deus. Aquele jogo lá, não, aquele filme Fúria de Titãs, vai ter o Tite, na versão 3. Ah, é? Aí, mano? Sim. Presta atenção, cara. Fúria de Titãs, eu vi. Não, hoje é que eu não acompanho muito, os filmes que o Rudy vê. Eu sou meio que lixezão pra filme, eu não fico vendo você filmes vê o quê? Alternativos. Aliás, o que você vê? Eu tô assistindo agora aí Gotham. Fora o UFC, né? Não, eu assisto Gotham, eu assisto Walking Dead, Vício Frenético, não é Netflix. É, eu gosto muito de séries, cara, muito de séries. Porque os filmes, pra falar a verdade, é sombra. São poucos assim que eu tenho interesse em ver. É. A maioria é meio clichêzão, aquele negocinho romance, no final tudo dá certo. Ô, mano. Eu gosto de filme de terror. Eu vou te dar uma lista aí, vai. É. Vício Frenético, Nicolas Cage. Pera aí, O Lobo de Wall Street é legal. É. E aquele antigo, você não viu? Scarface também é legal. Não, mas é Christiane F, drogada e prostituída. É, isso é legal. Pô, isso é legal também, é um clássico aí, né, meu? É clássico. Do mundo do mistério. Transporting. Transporting é legal também, meu. Vai ser refilmado agora. Abraço aí pro Ivete Sangalo. Ô, Paulo! Você é um xarope. Oi. Um abraço pra você, Paulo. Obrigado pela audiência. Só mandar um abraço aí pro Jaco Benjamin, tá aí, pra aproveitar. Diga. Vou mandar um abraço pro pessoal do grupo do Resenha do meu irmão aí, Douglas. Que trabalha o Júlio lá, o Tasso, o cara firmeza mesmo. Sim. Mandar um abraço pros caras do Fute Domingueira também, não sei se tem alguém ouvindo aí, mas um abraço pros caras. A nós. Abraço pro meu irmão São Paulino, Douglas, firmeza pra caramba. Aí sim. E é isso aí. Beleza. Valeu, então, obrigado pela audiência, hein? Oxo. E eu, Sombra, só pra confirmar, espero falar com o Bá aí sobre o jogo ou não? É só você passar a partir de segunda-feira na rádio. Vem segunda, certo, né? Porque terça já é o jogo. Vem segunda-feira. É não que você não possa pegar terça, você pode, tá? Tá. É, e na Avenida Paulista, 1439, nono andar, tá? Beleza. Aí você sobe aqui, pega o par de ingressos entre 9 da manhã e 5 da tarde. Beleza. Tá bom? Certo. Ô, Sombra, só aproveitar a dúvida aqui do... O Dodô é gênio aí e o Ruth também é craque do rádio aí. Tamo junto. Obrigado, obrigado. Falou. Boa, velhinho. Rápido, peraí. Eu queria perguntar, o Kleber, até o ouvinte, perguntou aqui, se o Ale já tá de férias. Não, o Ale tá... Tô faltando mais. Ele e o Ben já pegaram um motel hoje. Não, o Domênico falou isso. Fala pro Ben pra parar de divulgar o Felipe Melo, pô. Tá ficando feio já. Puta, tava demais, velho, babando o ovo. Benjamin, o sonho dele é dormir no colo. É. O sonho do Benjamin é ir no swing com Felipe Melo e o Marlon. E a piroca. Tem mais um que ele quer levar. Tem mais um quem? É, quer fazer uma verdadeira suruba, Edu Dracena. Eu? Vai, leva todos. O Domênico falou Alberto bem. Também, ele ama. O Domênico falou Carlos aqui. Carlos Alberto. O Domênico falou aqui. Não, mas aí é dos ex-jogadores, né? É. Nem, o Dodô tava certo, ele falou até antes do programa. Olha que você vai falar de mim aí. Que a apresentadora que passou dos 400 mil seguidores no Insta não vem todo dia mesmo. Eu falei isso? É. Coincidentemente, o Benjamin... Ô, amigão! Falou. Valeu! Valeu, irmão! Valeu, cara! Até mais, tchau! Obrigado. Valeu. Estádio 97 da Energia 97. Ah, temos mais uma parcial aqui. Mais uma parcial. O nosso clássico no gel radiofônico. Sim. Você ainda não entrou no nosso Twitter, no @estádio97, pra votar? Ah, no nosso clássico gel radiofônico? A luta no gel? Bota lá, velho. De um lado, Anitta! Anitta, aí sim. Do outro lado, Sandy! Sandy! Tem Júnior! Deixa eu ver aqui, é muito fácil, cara. Deixa eu ver aqui. A Sandy é só papai e mamãe. E, ó, Sombra, o Márcio Ribeiro, um grande humorista que já faleceu, ele falava que você tem que saber se a mulher gosta do de pegar no... Olha, não, olha, calma! Não, pegar no... O jeito que ela come frango. Olha. Se ela pega assim no frango, não vai ser lá... Agora, se ela pega o frango e... ela pega o seu... Pô, não, mas na cara. Mas você tá falando de um cachorro? Não, não, ele fala isso aí. Você falou de pegar o frango. Não, não, ele diz assim... Não, mas eu vou te falar uma parada. É. A Anitta deve fazer a brincadeira toda, deve botar as amigas junto. Olha, as aparências enganam. Não engana não, gente. Olha. Não me engana não, você está equivocado. Não? Não, eu acho que não. Vai nessa. Vamos à primeira... Segunda parcial. É a segunda. Apurados, quase 400 votos, 359 votos bastante, apurados. Bastante. Vá lá, vote no nosso Twitter, no @estádio97. Vencendo, encurtou, mas ainda na frente. Tá chegando. Anitta, 59%. Aí, tá bastante, já diminuiu. Nosso Roger, quanto é que tem então? Se Anitta tem 59, Roger Mota, quanto tem Sandy? Bora. Do Roger de conta, hein? Isso. Ele... 49. Não, 49. Não, que 49. Errou, tonto. 49. 49 mais 59. Então, quanto que dá? Não, não, Mota. Não, não é 108, não é de 108%, é de 100%. É, 41% Sandy, 59%. Cadê os fãs da Sandy invadindo o Twitter @estádio97? Você vai deixar a Sandy perdendo? Ou você que é fã da Anitta, vai permitir ser ultrapassada? Vote lá! Quando tem clássico no futebol paulista, tem clássico no gel radiofone. É verdade. Não é não? É, isso aí. Tá bom. Fã da Anitta. Bora, galera da Sandy! Já que estamos falando de clássico, Domênico. É. Sim. Ah. Por favor. Que tem? Mas peraí, que dia aí que é hoje? O que, que tem o Domênico com isso? Não, é sexta-feira, que não é 13, mas é, é aniversário de casado do mano. Olha aqui, ó. Que tem Domênico? Sexta-feira é dia no McDonald's, RG. Dia de quarteirão, RG. É o favorito do Sombra. Quarteirão. Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, sim, outra fatia de queijo, sim, tudo isso temperado com ketchup, mostarda, sim, cebola e picles. Sim. Deu água na boca, não é verdade? Deu. Meu amigo, o quarteirão tá arrasando. E hoje é o clássico por apenas R$8, hein? Só R$8 hoje no McDonald's, hein? E olha, e com batata e refri sai por apenas R$19,90. Vale a pena. Hoje é dia de clássico, sexta-feira, dia do quarteirão. E domingo é dia de crispy bacon. Aí você gosta, né, gente? Adoro. Muito bom. Clássico do dia McDonald's. Muito bom. Todo dia, meus amigos, um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? E amanhã, um clássico no McDonald's. Amanhã é dia de triplo cheeseburger. Repita. Triplo cheeseburger amanhã. Sim, todo dia tem clássico. É, meus amigos, é McDonald's. E você tá assistindo aí o Estádio 97? Você já viu como o Mota tá cara da Cássia Heller? Vai lá, facebook.com/energia97fm. É. facebook.com/energia97fm. Você, inclusive, às vezes pode flagrar o Agnaldo fazendo massagem na sua menina. Com certeza. E na aí, sua, né, menina? Eu faço massagem, é a massagem que eu pedi, com nádegas. Que menina, ele tem macho. Eu fico nua, aí. Eu fico nua e com as minhas nádegas eu vou nas costas. É uma bichona. Eu não sou, não. Você está louco. Eu não sou, não. Você faz uma tailandesa à italiana? É uma bichona. Uma tailandesa com a bunda. É uma tailandesa ou uma italiana que você faz? É uma bichona. Ele gosta que eu brinque com ele de rolo com pessoa. Ele quem? Eu, você. Você, eu ponho ela jogada na cama. E você, eu sou casado. E veio girando por cima dela, dando cambalhota nas costas. Eu sou casado e muito bem casado. De modo que bate pistola, bate bunda. Bate pistola, bate bunda. Bate pistola, bate bunda. Você, o senhorzinho aí, ó, a mocinha aí é doidinha pra dar pra mim, mas não quero não. Quero não. Manda um beijinho assim, ó. Que beijinho? Pede beijinho pra ele. Manda um beijinho assim, ó. de beijinho. Vai, beijão! Depois de velho, só faltava essa, hein, RG? Ô, Domênico, o que você acha de mulher? Que é bom, tua mãe. O que você acha? Você me respeita aqui. O que você acha de mulher? Você me respeita aqui, hein? O que é? O que você acha de mulher? Você tá louco, Domênico? Você acha isso daí? Você foge disso aí, ô trouxa. Não sabe o que é bom. Vó! Oi! Ô, vó, Palmeiras não dá mais a relação dos jogadores que vão pra partida. Já, o seu vento deu, né? A gente tem um panorama aqui, né? Não, segundo lance, o Palmeiras decidiu não informar mais quais são os jogadores relacionados. Por quê? Por quê? E não disse por quê. Por quê? Não, isso por quê? É porque nós temos muitos jogadores, vai ficar difícil dos caras saber quem é que vai puxar. Eles nem lembram quem é quem, né? É. Mas não é obrigatório, né? Eu não sabia disso, não. É obrigatório. Ele é obrigatório. É obrigado agora. Mas... antes, né? Do jogo. Né? Meia hora antes. No dia... Não sei se é meia hora, não sei se é uma hora. Vocês acham que isso tenha mais a ver com um fator técnico? Ou tipo assim, às vezes o torcedor vê ele e fala assim: ah, mas hoje vai o segundo time? Ah, nem vou. Pode nem sim. Esse não tem. Então, não é que deixa de ir, mas uma parcela mas já tá, deixa ó, de já ir. Já tem 22 mil vendidos, eu acho que não é isso, não, viu? O que eu sei é que o Dracena. Pressão, o Dracena foi cortado, né? Ele não vai, porque ele tá descansandinho, né? Dracena, o Ben já vai ficar bravo. Tiraram o Dracena do time. O Ben já vai chorar. O Ben já não gosta disso. Que dema. Ó, outra coisa. Eu acho que até o fim do ano o Ben já vai comprar um título do Palmeiras. Vai? Ah, será bem vindo. Então, se ele quer comprar o título, compra o Mundial. Pensa bem, mano. Será muito bem-vindo. Cala a boca. Será muito bem-vindo. O Benjamin será muito bem-vindo. Deixa ele vir. O Benjamin tem meio um quezinho de porco. Ele gosta de nós, mano? Ah, legal, pode vir. Meio branquinho, rosadinho. Você aceita o Benjamin? Não, é meio rosinha, meio paco rosadinho. Aceita o Benjamin? Ah, ele é rico, né? Ah, é? Só por isso, vai interessar ele. Agora o querendo dar o golpe. O Gabriel Jesuíno teve lá hoje, viu? Você não pode mais dar o golpe da barriga, né? Pra dar o beijo. Tá melhorando, Gabriel? Tá machucadinho? Ô, tá. Ele melhorando, Gabriel? Ele foi lá, deu um abraço nos meninos tudo, viu? É, o Gabriel é gente boa. Ô, velho, você já deu o golpe da barriga. Quis fazer a média, né? Fazer a média, a hora de falar que gostava do clube era falar não pro Manchester City. Agora que tá lá, quer fazer médiazinha de catar. Não devia nem deixar entrar, velho. Aonde ele vai, ele fala do Parmeira outro dia. Exatamente. Ele falou, vai Parmeira numa entrevista lá, até mostraram, viu? É, é onde? Eu vi. Não é igual os jogadores do seu time que vai embora. Nem lembra mais. E volta pros outros. Vê se o Paulinho lembra do Corinthians. Não, não lembra não. Entra na internet aí, seu nosso cego. Acabou de falar aí quando ele tava. Foi convocado aí na primeira entrevista dele lá no Uruguai. Foi cogitada a possibilidade dele retornar pro Brasil. Ele falou: se eu retornar um dia pro Brasil, a prioridade é voltar pro Corinthians. Já logo deu uma jorrada em qualquer um que tem interesse nele. Quem falou isso? O Paulinho. E quem é que quer o Paulinho? Você tá de brincadeira? É bom é Tietê. Ah, não é? É ruim o Tietê. Tietê nem RG. Só pode você falar. Nem RG tem, vai cantar, rapaz. Eu não troco o Tietê pelo Paulinho. Ah, como você é louco? Nossa, time interno. Eu não troco. Desculpa, interno é o senhor. Acho que nem o Ferrari tá jogando. O Tietê é campeão brasileiro, amigo. Ah, o Paulinho é campeão do mundo, Mané. Campeão do mundo aonde? Campeão do mundo. Com o Corinthians, o nosso Piano. Ele é campeão da China. Vai te catar você. Meu Deus, o que o Paulinho tem na carreira, o Tietchan não vai conseguir nunca. Mas não estamos falando isso aí. Mas não estamos falando isso aí. Eu tô. O Tietchan vai conseguir sim. O Tietchan é novo, O Tietchan pode conseguir sim. Quantos anos tem? Pode conseguir sim. Como não pode conseguir? Conseguiu o quê? É novo, é? Gente, novo é, Paquito. Então era chupada, hoje não é. São dois ótimos. Não é o gato, só chupa. Eu não troco. Se você me oferecer o Paulinho de graça, eu não quero. Segue o jogo. Seu time não tem mundial, imagina o Tietchan. Peraí, mano, tem, ó. Mano, pra você que é. Pra você que não sabe ler ainda, Google. Não, o Google. O Google agora é burro. É quem consulta Google pra ter informação. Olha aqui, ó. Então, mas só tem. Quem entra no Google, que qualquer um põe qualquer coisa e acredita em qualquer coisa que tá no Google. Por exemplo, eu quero ver alguma coisa referente ao futebol. Eu vou no site da maior entidade que representa o esporte. FIFA. Não tá lá, desculpa, Paquito. Entra no teu Google aí e comemora título de Google. Eu entro no site da FIFA, Paquito. Então entra lá pra ver os títulos do brasileiro do Corinthians tem. Eu entro lá, mas FIFA, tô falando de Mundial. Tô falando de Mundial, chega, briga. Segue o jogo, sem falatório. Calma. São dois ótimos jogadores, Tietchan e Paulinho. Vamos fazer a votação aqui. Vamos colocar aí no gel também os dois. Mas, Sombra, pera lá. Mas o corintiano vai votar no Paulinho, o Palmeiras vai votar no Tietchan. Mas eu não vou perguntar para o corintiano. Mas a gente vai perguntar para o São Paulino, pro. É isso que eu vou fazer. A gente vai fazer. Você precisa fazer uma enquete. O Thiago Maia é melhor que os dois. Gostaria de perguntar para o RG Number 2. Não é number 2 por causa disso não, viu, gente? É porque ele era tão velho que ele só era mais novo que Jesus. É isso aí. Por isso é RG número 2. Não teve RG número 2. Não tem nada a ver com aquilo lá, do Fricô. Tá? Que porra é essa? Não! O Sombra tá tudo bem, meu. RG número 2. Sombra. Tem alguma coisa a ver. Por quê? Será que ele aprontou alguma coisa? Se borrou na tem pessoas calça. Que me perguntam. Mas o Domênico tem mesmo? Cara de número 2, né? Tenho, porque eu saí com a tua mãe. Não, é por isso, aí eu fiquei com essa cara. É isso mesmo. É o Cássio. Segue o jogo, segue o jogo. Sem falatório. Bom, RG número 2. Pra você, não é o que encaixa no teu time. Pra você, qual jogador você gostaria de contratar? Tietê ou Paulinho? Hoje, Tietê. Pai do céu. Cláudio... Deixa ele falar, não fala. Mais, não. Deixa os caras votar, velho. Cláudio Marmota. Hoje, no São Paulo, Paulinho cairia muito bem. Não perguntei se é no São Paulo. Paulinho, eu vou pensar em quem? No Corinthians? Tô falando do São Paulo. Pô, eu tô falando pra você analisar jogador por jogador. Paulinho, eu acho melhor. Se você é técnico de um time que você precisa contratar jogador, você fala assim, pô, qual que eu gosto do Paulinho, eu sempre gostei do Paulinho. Ah, bom, Paulinho. Beleza. Dois votos do Paulinho. Eu acho o Tietchan um baita jogador. Mas entendo que o Paulinho hoje é mais completo que o Tietchan. Tem mais estofo. Mais completo. Não é óbvio, não. Deixa os caras votar. Mas já votaram. Deixa os caras votar. Não votou, não. Ah, não, mas votou, não. Você já vai achando. Achando. Peraí, assim, você já votou, Sombra? Não, eu votei no Paulinho. Pois é, você já votou. Mas eu não é demérito no Tietê. Não é demérito. Pois é, eu acho o Tietê bom jogador. Bom, ponto. O Paulinho é craque. Se o Paulinho fosse craque, tava na Europa, não tava na China. Não tá por opção. Ih, opção, cara. Não tá por opção. É a maior decepção do Tottenham. É engraçado vocês. Ô, Domênico, mas não é demérito do Tietchan. Não, mas eu não estou dando... Pera só um minuto. Ninguém falou que é demérito. Não tô falando que o Paulinho é grosso. Muito pelo contrário. O Paulinho é muito bom jogador. O Paulinho, ele já foi melhor. O Tadei tá na Europa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Tadei é melhor que o Paulinho? E vou dizer... Ah, tá. Pros caras pode ser. Eu mas não é acho. Que hoje, Domingo, o problema é o seguinte, o Paulinho já é mais pronto. O Paulinho, ele conquistou títulos aí no passado. Sim. Ah, e vou dizer, é que a memória de vocês é muito curta. O Paulinho aí, RG, quando foi pra China, tudo aquela coisa, os caras estavam falando que ele tava em final de carreira aí. Foi falado aqui, inclusive. Acho que até o senhor falou. Eu falei que eu era contra a presença de jogadores que estavam na China na seleção brasileira. É. Mas depois da presença, inclusive, do Renato Augusto... Fez 3 golzinhos, já acho que o cara é depois, bom. Não, muito pelo contrário, acho que você não tá acompanhando os jogos do Brasil, então. Depois, inclusive, até da presença do Renato Augusto nas Olimpíadas, eu falei, eu era contrário, sim, a ida para a seleção brasileira de jogadores que estavam na China. Só que os três, tanto o Renato Augusto, quanto o Paulinho, quanto o Gil, quando foram solicitados, corresponderam. Então vai por terra qualquer tipo de preconceito. Eu fiz uma enquete. O Tite, ele só está chamando realmente o Paulinho, o Renato Augusto. Eu chamo porque eu tenho dor. Não é dó, não. É porque você confia, você tem uma coisa... Aliás, todos os treinadores têm esse tipo de coisa, né? Tem um jogador. Ele confia naqueles jogadores. Quando ele confia, não tem jeito. Ele vai chamar mesmo, esteja jogando, na Ucrânia, sei lá. É, só uma observação aí. O Paulinho... Porque senão, Sombra, qualquer outro treinador não chamaria os caras. Não, e só uma observação rapidinha, Sombra. E outro, Tietchan vai ser convocado, é na próxima. É, pois é. Eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. E uma coisa é analisar o Paulinho dentro de um contexto de seleção... Uma coisa é analisar o Paulinho dentro de um contexto de seleção brasileira. Né, com os caras que estão lá, que ele já jogou, que ele está acostumado. Outra coisa é quando você pergunta quem é que você quer que vá jogar no seu time. Mas você votou em quem? Eu votei no Tietchan. No Tietchan. Eu mas ele ficou Paulinho. Coagido com a do Domênico. Não, o RG não tem menção. Coagido. Sabe que o RG é meio submisso ao Domênico. Submisso não. O Paulinho foi elegido. O pior contratamento do Tottenham, viu? Quem é Tottenham na fila do pão? Aliás, é verdade, bem lembrado pela vovó. O Tottenham nem quis ele lá. Mas até então o Tietchan ainda precisa ser contratado lá pra saber se pode ser aprovado ou rejeitado. Mas o Paulinho já é certeza. Mas nós estamos falando aqui de dois jogadores. Um que já tá mais velho. E jogando muito. Não tá jogando muito. Ele está jogando muito na seleção. A gente não pode falar porque se não vê a China, né, Domênico? Mas é assim, ele jogou. Ontem ele jogou pra cacete. Tá jogando. Fez 3 gols e o cacete é 4. Mas o Tietchan tá jogando agora também, né, Domênico? Joga tá aparecendo agora. O Tietchan, ele apareceu ano passado no time do Aldax. Tá aparecendo agora, né, meu? E nem era o principal jogador. E o Palmeiras contratou o Tietchan apostando no Tietê. E o Tietê foi um dos principais jogadores do meio de campo do Palmeiras, campeão brasileiro. Mas ninguém tá falando mal do Tietê. Não, mas vocês não estão entendendo. Eu não falei que vocês estão falando mal. Eu tô falando que essa comparação não existe ainda. Por que não? Mas quem comparou foi você, Paquito. Não, você que falou que é melhor, eu falei, eu prefiro o Tietê. Só isso que eu falei. A partir do momento que eu hoje eu não trocaria. Que é melhor que o outro, então há uma comparação. Mas a comparação ela só pode existir depois, de fato, realmente, quando o Tietê já tiver com uma idade mais avançada, já foi pra Europa, desse jeito, o cacete. Mas desse jeito a gente não... Ninguém faz nada, né? Ninguém fala nada, não dá pra gente fazer comparação. Quem é melhor, Maradona ou Messi? Não dá. Ah, porque um acabou, o outro ainda não. Para. Assume que o Paulinho é melhor, acabou. Tudo bem. Acabou. Não, mas eu não vou assumir. Você me perguntou. Só um pouquinho. Quando me perguntou, você me perguntou, eu não tava comparando. Eu falei assim, você prefere o Paulinho no teu time ou o Tietchan? Eu falei, eu não troco o Tietchan pelo Paulinho. Eu não troco. Um voto. Eu fiz uma enquete no perfil solicitando voto de São Paulinos e Santistas. Tá certo? Peço o voto dos tricolores e Santistas. Quem é o melhor? Paulinho ou Tietchan? Acaba de completar 100 votos. 61% escolheu Paulinho. Não é óbvio. E outra, você fazia... Até o momento, 60% é Paulinho. O Paulinho é muito hoje, mais jogador que Tietchan. Hoje, fazer a enquete, é claro que você tem o respaldo do que aconteceu ontem também, né? Reflexo. O cara mandou 3 gols, o cacete fica na cabeça dos caras. Também, por isso, também, por isso também detalhe. Funciona. Porque reflexo. A verdade é que há um tempo atrás, ele quase nem estava sendo cogitado para ir para a seleção brasileira, e nego achou que ele tinha acabado o futebol dele, hein? Vamos lembrar que é coisa, hein? É... E o Tietchan tá começando agora. O Tietchan, o ano passado, surgiu no futebol. O ano passado! Então o Tietchan tem um ano aí, nem um ano então, pra ver que não é tudo isso, demorou tanto pra aparecer. Não, muito pelo contrário. Como não é tudo isso? Você tá maluco? Ele em menos de um ano é campeão. Em menos de um ano é campeão brasileiro. Você vai entrar na pilha dele. Você vai entrar na pilha dele. Ô, gente, vocês viram. É verdade que o Sampaoli falou que pra continuar, você viu o Ganso tem que ir embora. Bela intervenção no ar, parabéns. É, que tá falando pra mudar, né? Senão vai ficar essa história de Tietchan, Paulinho, Tietchan, Paulinho. Paquito, Corinthians e Palmeiras, velho. Para, vai. Não, mas é... Pô, que coisa louca mas isso. Mas olha, parabéns, Mato. Você trouxe uma informação que é considerável. Ah, dei parabéns. Será que é verdade que o Sampaoli, que indicou a contratação, teria dito isso? Tá no site globo.com aí. Eu também li aqui na reportagem. Será que ele teria dito isso? Ó, tipo, ou ele ou eu? Pô, que louco. Mas não sobra na boa. Como é que o cara faz isso? O Ganso, ele precisa pôr um pouco mais de sal na comida dele. Ele precisa subir a pressão. Que isso? A impressão que eu tenho é que o batimento do Ganso deve ser o quê? 25 por minuto. Não, a pressão dele deve ser 2x4, mas é verdade. Não, mas morre. O Ganso, se ele tiver um pouco de bom senso, Motinha, por mais que ele possa ter a ambição dele de continuar jogando na Europa e tudo mais, tem jogador que se ilude com esse tipo de comportamento patético. O Ganso tá na cara que não foi feito pra Europa e a Europa não foi feita pro Ganso. Agora... O Ganso tem que retornar pro Brasil ou, se ele quiser ficar mais rico do que ele já é, vai jogar na China, velho. Quando eu falei... Com todas as problemáticas que envolvem o Ganso, de desempenho, etc e tal, hoje eu gostaria de ter o Ganso no São Paulo, assim, eu gostaria. Mas eu acho que o Ganso joga muito. Eu gostaria. Já foi bem no São Paulo. Não, pergunta sobre... Não pra substituir o Cueva. Não. Cueva é titular. Ou pra jogar junto, ou pra ser reserva do Cueva. Agora uma pergunta, hein? Ao São Paulino Sombra. Ah, diga. Ganso ou Everton Ribeiro? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Ouvindo Robertinho. Você no pique. Qual é a pergunta? Ganso ou Everton Ribeiro? Interrogação. Everton Ribeiro, exclamação. Mota, emoticon de burrinho. Que isso? Não, ia continuar. De burrinho, smiles, de emoticon com óculos e de pirulito. Vai lá, Mota. Sabe que tem um emoticon de óculos agora? Eu vi. É. No pique, Mota. Odiei isso. Ah, eu quero Ganso, eu gosto do Ganso. Tudo bom. Era só para os São Paulinos. O Benjamin não tá. Então, pesquisa encerrada. 1x1. Mas eu acho o Ganso muito bom jogador, mas o estilo de jogo dele, a Europa já não tem mais. Não tem mais. Europa hoje é correria também. O futebol espanhol que era mais babinha, que era mais fácil pra você poder jogar com aquele estilo aqui que o Ganso tinha. Aqui pro Brasil a gente já sabe que é mais, questionável, né? Imagina na Europa, né? Lá tá mais difícil. Benja que deve estar triste, hein? Por quê? Espanha 4, Israel 1, hein? Ih, rapaz, agora vai pegar o ódio de espanhol. Meu Deus. Eliminatórias. É, já odeia a França, né? Já não gosta da Espanha França. Espanha 4, Israel 1. Não gosta da Itália, agora não vai gostar também da Espanha. Não gosta de ninguém. Brincadeira, velho. Não gosta de Dubai. Não gosta de quem? Eu tenho placar. Não gosta de Dubai. Eu tenho placar, moleque. Qual Espanha 1, espanhola, gostoso. Olá, olá, Ale. Você é o Ale. Obrigado, Ale, valeu. Esse é o Estádio 97, oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Rodrigo Caio deve jogar, né, contra o Corinthians. Sim, Maicon também volta e Cícero também. Provável time, chefinho. Provável, vai, né, porque a gente não sabe. Renan Ribeiro, Araruna... Na lateral, improvisado. Da Maraluna, né? Embora, amigo. Embora em time de base já tenha atuado como lateral. Sim. Tem essa música do Bruno Maraluna. É capaz dele jogar melhor do que os que estavam. Maicon. Ok, beleza. Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Ótimo, Júnior Tavares. Muito bom. É, João Schmidt. João não marca ninguém, Schmidt. É. Thiago Mendes. Thiago Mendes, que funciona melhor quando tem o Cueva, quando não tem, não vê com quem jogar na frente. Parece aquele segundo volante que não sabe o que fazer com a bola. Cícero. Cícero, que é bom bom jogador. Bom jogador. Quer ser um jogador eficiente, sabe fazer gol, tem bom passe. Não é o marcador, mas pra mim é o melhor do meio de campo de São Paulo, é o Cícero. Depois do Cueva. Wellington Nem. Ele ainda não dá pra julgar, né? Porque meio amarrado. Mal, né? Faz uma partida inteira, voltando. Vocês pegar... estão surpresos com o Wellington Nem ou estão compreendendo que ainda precisa esperar realmente um pouco? Não, precisa esperar. Não tem o que falar, não. Ele e o Jusilei. Acho que os caras vão perder o braço ao torcer, gente, de falar que foi uma furada. Calma, não, se mas for furada, eu digo. Você indicou pro São Paulo. Tá louco, no começo do ano. O Buffarini, esse eu posso passado, dizer. O ano passado até ele foi agora, bem. Até agora é uma furada. Não, mas o ano passado ele foi bem. Ele não foi bem esse ano. Você que esse Buffarini. Você encheu o saco. Luiz Araújo e Gilberto. Manda o Buffarini pro Corinthians. Nada a dizer. Luiz Araújo e Gilberto, ótimo. Sensacional, ótimo, velho. Sensacional. Você quer Buffarini no Corinthians? Ah, eu gostaria, Ridley. Você por troca exemplo, pelo Fagner? Hoje trocaria. Trocaria pelo Fagner? Trocaria. Alô, direção tricolor. Alô, olha, porque o Mano tem ascendência. O Mano tem forte ascendência sobre o Roberto de Andrade. Não, tem um forte. O Roberto de Andrade, antes de fazer uma transação, ele liga pro Mano. Ô, Sombra, inclusive o alô, Fagner. Alô, direção tricolor. Não, mas inclusive eu venho fazendo críticas ao Fagner já há algum tempo. O Fagner ele é meio cavalo, tá jogando a bola, né, que ele jogou ano passado, faz algum tempo. Inclusive, já falei com relação até à convocação dele. Eu já levaria o Mariano há muito mais tempo do que o Tite levou agora, né? Porque esperou tomar o terceiro amarelo Daniel Alves pra chamar o cara. Mas eu acho que o Fagner pode jogar mais do que ele tá jogando, assim como o Buffarini também. Mas se você parar pra analisar, é que você tá fazendo uma crítica individual ao trabalho do Buffarini. Mas hoje, o Rodrigo Caio não tá jogando bem, o Maicon não tá jogando bem. O próprio Sidão, que fez um bom campeonato brasileiro no Botafogo no passado. Ah, você me enganou com esse tal de Sidão também. O Sidão é bom goleiro. Eu falei, eu não vi esse Sidão jogar, você fala, bom goleiro, hein? Ó. Não, ele é bom goleiro. Você quer um monte de gente não, falou pelo contrário, também. O Sidão é bom goleiro. Eu também fui enganado, muito gente falou. Porque, ô Motinha, não é porque o sistema defensivo do São Paulo tá dando milho que você vai falar, pô, esses caras aí são umas porcarias. Pelo contrário. Em determinados momentos até, ó, o Rafael Vaz, você gostaria de ter o Rafael Vaz e Hever formando a zaga não. do São Paulo? Não. Mas o Flamengo mas ano passado... Mas esse Rafael Vaz eu também não... então, nunca mas, vi jogar. Então, mas analise. O Rafael Vaz, ele era reserva do Vasco. A dupla titular do Vasco era formada pelo Rodrigo e pelo Luan. O Rafael Vaz era banco. E no Inter, a dupla era Paulão e Hernando. O Hever também era banco no Inter. O Flamengo contratou dois reservas. E a zaga do Flamengo, formada aí por Hever e Rafael Vaz, que eram dois reservas, era a região número 2, foi a quinta menos vazada do Campeonato Brasileiro. Só perdeu para Flamengo, Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense. Só perdeu para essas zagas aí, junto com a do São Paulo. Acho que a do São Paulo... Não, a do Flamengo era a quarta, a do São Paulo era a quinta. Pra você ter uma ideia. Então, quando você tem um contexto que favorece, você não precisa ter aquele number one da posição para então poder falar, jogar bem. Então, Maicon e Rodrigo Caio tem que ser seleção, porque no contexto do ano passado, eles ainda conseguiram ficar em quinto lugar com uma defesa menos vazada. Naquele contexto naquela do São confusão Paulo. Do São então, Paulo. Mas é que tá assombrar. O São Paulo, ano passado, a crítica não era pelo fato de tomar gols. A crítica do São Paulo por ano não passado era gols. Por não fazer. Por isso que o São Paulo não conseguiu chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Depois que o Ganso foi embora, o São Paulo decaiu bastante. Não, Ganso, o Calleri... Perdeu mais jogadores. Foi o Ganso, o Calleri, o Rogério, que malemar às vezes entrava, a torcida gostava, o técnico não gostava, entrava e às vezes fazia os seus gols também. Né? Faz falta mesmo. Quando convém? Nossa, hoje ele deve estar assim, velho. Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mensagens através do nosso WhatsApp. Mota, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jeová, isso, de Ogum, de Oxalá, que de, isso, de Chucaveira, do vai que pra lá. Quer que você acredite, se todos os votos de uma eleição correspondem a 100%, nossa, o cara acredita, né, velho? Um participante pode ter 59 e o outro 49. Bem observado. Jesus amado. Nossa, os caras acreditam. Jesus amado. Tem de tonto no mundo. É, é um imbecil, tá ok? Eu também acho. Ah, você. Eu concordo com você. Como tem imbecil? Mas era você. Não, mas o ouvinte, ele tem razão. É matemática a coisa, que eu não prestei atenção nessa sua frase. O tonto acreditar que eu falei. Sabe o que acontece, mano? É tanta bobagem, tá ok? Que você tanta já bobagem. Passa despercebido, já acostuma, né? Infelizmente, né, Matias? Mas eu gosto de você, viu? Você é um comunista, é, sem pescoço, mas não tenho nada contra você, tá ok? O Moto tá bravo com ridícula, você, hein? Mais uma mensagem aqui, mas ouvinte perspicaz. Aí, rapaziada, boa noite. Aí, o Rudy falou que a Sandy só curte um papai e mamãe. Não esquece que aquela vez ela comentou que curte o... Curte no Círculo de Fogo. Ah, e a Anitta, velho, tá parecendo o Sinforoso, aquele boneco do Chapolin, tá ligado? Cheio de botox. Boneco do Chapolin. Muito mexida. A Sandy é uma gatinha desde de sempre. Fala, rapaziada, boa noite, que é o Vinícius de Pirituba, São Paulino. Mas ele tem razão. Não, pera aí. O que ela é gatinha, ela é, mano. Mas pera aí. O que ela fez foi uma parada de publicidade. É claro que foi, e adiantou. Você quer passar pano no carro mexido? Ganhou muito pra falar que já brincou lá atrás. Anitta é aquele carro que se você começar a acelerar muito, começa a cair peça. Isso, a Anitta não precisa dizer que não, faz, a gente já sabe. Mas quem pagou pra ela falar isso? Temos... Você falou que foi mexido. E a percussão, você não lembra? Mas quem da propaganda pagou? Que ela fazia lá. Sei lá, moto. Temos ainda 33 minutos restando pra nossa enquete no @estadio97. Primeiro momento em que cai a mínima diferença, 16% a diferença. Então, atenção, Sandy 42%, Anitta 58%. É que não me espanta também aí a Sandy tá perdendo, porque eu conheço o perfil do ouvinte do estádio, cara. Qual é o perfil? Eu não entendi agora. Qual caminhoneiro? Como não, assim pedreiro. O perfil? Porque 42% que pedreiro, não gosta da Sandy. Não, mas como assim? A maioria é pedroca, mas cara. Mas Anitta... Pedroca? Gente. A maioria tá com aquele macacão jeans, velho, sem camisa. Você tá falando que a Anitta é feia? Mas, por exemplo, peraí. Você acha que o Domênico é pedroca, por exemplo? Pô, Domênico, se eu não conhecesse o Domênico... É brocha? Se eu não conhecesse o Domênico, você me dissesse... Ó, esse cara que tá na foto aqui... É advogado... Locutor de rádio. Eu não sou advogado. Caminhoneiro. Ou físico. Eu ia falar caminhoneiro. Caminhoneiro. Profissão nobre. Sim. São os caras fortes, corajosos. Adoro. Então, é porque o Domênico é aquele cara mais rústico. Tô na pista, hein, caminhoneiro. Não, mas o mano tem razão. Não foi uma zoeira isso. Entre as classes que ele deu... Adoro o cheiro de uma graça. Continue vocês votando estão lá. Denegrindo a imagem do caminhoneiro, é isso? Continue votando. Não, eu amo o caminhoneiro. Pelo que vocês falaram, sim. Não, adoro uma boleia. Ajudante da grandeza. Mano, falar que você parece adoro. Caminhoneiro é denegrir a imagem do caminhoneiro? Não, falaram com desdém do caminhoneiro. Adoro aquela linha suja de graça. Falaram sim. É que ele tá querendo pegar na cor, porque ontem ele falou mal da periferia, eu falei isso pra ele. Entendi. E outra coisa. Ah, falou mal. Eu não falei mal da periferia, você tá maluco. E falar mal de periferia. Eu sempre fui de periferia. Aí, falou, não adianta eu ir aí você ficar me elogiando, pá. O Domênico é um filho da periferia. Outra coisa, muito me admira vocês acharem a Anitta feia, desculpa, que ela é de caminhoneiro. Não, mas ela é mexida. Caminhoneiro. Ela é esquisita, Domênico. Você fala, por exemplo, olha, a mulher melancia, tudo bem. Tudo bem, mas a Anitta... Pega a Anitta antes da família. É que a Anitta... Vocês não conhecem nada de mulher. Para com isso aí. Viu, Dodô? Pega a Anitta antes da fama. Anitta meteu uns beijos, entendeu? Ela tá não viu as fotos do antes e depois. Inclusive... E daí? Ela fez o Faustão com curativo. Mas daí? Porque pois, quer dizer, então, uma mulher que põe peito, não pode... Ela põe peito. Não, mas aí é um aditivo apenas. Ah, não, mas aí... Não, Domênico. Domênico, aí... Olha aqui, ó. Pera só um minuto. A Anitta, ela tinha feito aí um sombrerinho. A Domênico vai botar assim. Coisa você, não, não é isso. Eu acho que a enquete é feita para o ouvinte participar, mas a gente não pode ficar metendo o BD. Lógico que pode. Isso chama-se campanha. Campanha é o caco. O que é? Ô, Dodô, tá você colocaria campanha. Silicone para ficar mais gostoso? Aí denigre a outra para ganhar a outra. Não tá denigrindo ninguém, tá, Domênico. Acabou de falar que é de caminhoneiro. Segue o jogo, sem falatório. Mas é, olha, quem falou isso? É só a opinião senhores. Do mano. Não, que senhores? Que senhores? Eu ouvi aqui. Não. É, ouvi sim. Você tá ouvindo demais. Não, senhor, não, mas deixa aqui. Esse aí, o outro aí. É só a opinião do Mano. Dá um look aqui, ó. Olha o que você tá falando. Olha a Sandy antes e depois também. A Sandy sempre foi isso. Foi isso. Patricinha e bonitinha. Agora a Anitta parece que palitou o dente com uma dinamite, mano. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem no WhatsApp. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Boa noite, amigos. Aqui é o Rodrigo Palestrino, de São Bernardo do Campo. Ó, eu vou falar, hein? Agora o Rudy falando da Anitta e da Sandy, deu pra perceber que ele entende tanto de mulher quanto Motinha. Pelo amor de Deus, Rudy, assume logo. Ó, a Sandy tem aquele jeito, aquela menina meiga, meio nerd, tímida. Na hora que vai, surpreende. Você fala, é quase a Marcia Imperator. E aí ainda tem aquelas meninas que falam, ah, eu faço, eu apareço, eu aconteço. Eu conheço. Na hora que você fala, e agora? Ela fala, você me passa o álcool em gel, amor? Uma boa tarde pra vocês, boa noite, perdão. Um grande abraço a todos aí. Álcool em gel. Você quer a mina nerd? Você quer o quê? Você quer transar ou ler Harry Potter? Mas álcool em gel na cama outra coisa, dá, né, velho? Só um segundo. Voluntário? Não, eu falei brincando. Eu entendo. Não, eu entendo. Eu gosto de mina patricinha. Mas a Anitta, irmão, é só madeira, então eu tô na fase de madeirar só. A Sandy, ela quer ficar andando no shopping, aliás, depois entrando nas lojas, entendeu? Ah, o mano tá acostumado. Com esse termo que ele usou, eu tô na fase de madeirar, você acha que vai comer quem hoje? Não, hoje eu acho que ninguém que pensou isso, né? Não, mano. Só pagando. Agora, não, eu não pago, não. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo no meu show, isso é verdade. Eu admiro muito a Anitta. O RG viu, principalmente no Música Boa, que é o programa que ela faz no Multishow, a variedade dela, porque os caras falam mal dela. Cada programa ela faz com o nariz diferente. Eu acho muito bacana isso. Legal, né? Demonstra que a pessoa quer mudar. É. Ah, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Olha o que tá passando aqui, ó. Mais um. Aê. Olha aqui o nosso Fórmula 1. Aliás, a temporada começa esse fim de semana, hein? Não é não? Opa. Verdade. E ainda hoje Jorge Carmelo, hein? Ainda hoje, Jorge Carmelo. É. Mas antes do Carmelo, antes de hoje mesmo. Antes de qualquer coisa. Antes de hoje? Antes de qualquer coisa, eu vou falar da HDI Seguros. Porque agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o seu carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Até fácil de guardar. HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. É um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Não é aquela lenga-lenga que você vê no resto. Em poucos minutos, você libera o conserto do automóvel. Por que perder dia esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Pra quê? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Aliás, não só consulte, exija do seu corretor. Por favor, tá bom? Esse é o Estádio 97. Vamos a mais ouvintes: 3284-7097. Quem liga e diz: Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá? Sim. Ganha um par de ingressos para assistir Brasil e Paraguai, dia 28, no Itaquerão, presente do Estádio 97 e Guaraná Antártica. Bora lá. Quem liga e diz: todo dia é dia de clássico no McDonald's. Sim. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Eu vou ligar para nós mesmos. Boa. Que eu quero ganhar também. Para mim mesmo. Exatamente. Pra mim mesmo. Quem fala só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, tem vaga ainda para torcida? Quem liga e diz, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha a vaga para ver São Paulo e Corinthians. São paulinos que ligarem, que ganham, mando de São Paulo, torcida do São Paulo, tá bom? Eu quero ir na torcida Estádio 97 e vai ver São Paulo e Corinthians domingo no Morumbi, às 4 horas da tarde, com traslado, comida, bebida e conforto, tá bom? E, se possível, com a vitória do Tricolor. Nossa. Tá bom? Vamos lá, ouvintes no ar, 3284-7097. Na sequência, o Carmelo, o momento mais gourmet do estádio. Ah, tá. Pô, gourmet. Toca, Marlone! Marlone! Salvou, velho. Você não vai aguentar ir no jogo, não, hein, pô. Caramba, hein? Alô? Alô? Quem fala? Não acredito, cara. Acredite. Ai, cara. Olha, calma. Olha, para tudo. Já tô no hospital, hein? Tá no hospital, velho? Tô, faço um tratamento. Ah, o que você faz, velho? Ah, isso aí deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Tá bom. Então tá bom. Ô, meu tá, obrigado velho. Aí. Isso, mas manda o nome completo aí pra nós. Vamos lá. Olha, sem querer fazer piadinha, é o RGB. Como? René Gonçalves Barreto. René Gonçalves Barreto. Tá certo. E quantos anos você tem, meu velho? 52. RG 5.2. É. O famoso achou? RGB. Peão de boiadeiro, né? Barreto, assim. Né, velho? Ah, Barreto, sensacional. Né? Barreto. 5.1. Que é isso? Barreto, velho. 5.1. Que é isso? E Barreto, será que é ainda se falasse assim, o cara foi no banheiro lá, largar um Barreto. É. Pô, gostei, chupa, tá vendo? Tá vendo? Você, eu poderia ter feito isso, mas tem que ter delicadeza. Tem que ter, inclusive, tem que ter respeito pelo ouvinte. Falou. Tem que ter respeito pelo ouvinte. Que é isso? Respeito. Vai chamar o cara. Não é mais um estádio, no estádio. Agora é delicado. Tá louco. Falou um negócio desse. Só tem pedreiro aqui, velho. Até o ouvinte ficou chateado. Sem álcool gel. Cadê a porra do juiz que não vê isso? Sério? É. Ah, é. Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora? São Judas. São Judas. São Judas. É o que eu conheço, amigo. Virginia. Peraí. Ô, Botinha, peraí. É, vai. Zona Sul. Ah, eu morri. Eu morri. Eu morri. O Ben já quer mudar de Higienópolis em vez de Rio, que tem São Judas. Ele quer transformar Higienópolis em só judeus. Só judeus. Em São Judas e só judeus. E agradecer o Ben já pela foto que ele botou do Poderoso Chefão agora aí. E o time, ô brother? É, eu não vou te deixar de responder essa pergunta, mas na verdade eu gosto mais do esporte, não na verdade de um time específico, entendeu? Ah, certo. Gosto muito, gosto muito. E até por essa questão de tratamento aqui no hospital, uhum. Sem querer, acabei encontrando uma voz que, sim, estava na minha cabeça faz um tempão aí, falando um trouxa. Eu não acredito que esse cara tá falando isso. E era o Dodô. Eu? É, puta, é um barato, cara. Obrigado, irmão. Tá vendo? E aí, o cara começou a ouvir rápido porque você ganhou o cara no trouxa, velho. Tô falando pra você que é legal. Eu falo aqui, tá ó. Vendo. Não, não, cara, é nóis, RG. Tá trouxa, olha. Você quiser que o Domênico é o trouxa mais legal do rádio. Não é isso que ele falou. Falou, é o contrário. Não, ele falou trouxa. Ele tava passando. Presta atenção, baixinho. Porra. Ele tava passando, não. Não, ele tava passando, eu ouvi, trouxa. Aí ele ouviu um cara falar trouxa. Não, ele ouviu um trouxa. Ele parou pra não. Ouvir, é isso? Ah, ele é ouviu isso. Um trouxa. E aí eu achei um barato, cara. E agora é assim. Então, é o melhor trouxa do rádio. Não, não é isso. Por isso que ele parou. Ô, Bebê, explica, deu exemplo pra ele, né? É, tá difícil. E eu tava... E eu fico ele chamou a atenção, porque ninguém fala trouxa no ar, só eu. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Porque ele chamou a atenção. Ah, entendi agora. Ele foi surpreendido. Então, eu trouxa. E só o Domênico fala ruim. Vamos mudar coisa. Então, essa do Benjamin com essa peruca aí? Vamos mudar a situação. Então, que vou isso? Dar um. Que porra é essa aí? Vou assumiu, dar um toque véio. Pro William Bonner. Ele qual? Poderia começar o Jornal Nacional assim. Boa noite, trouxas. Trouxas. Vai chamar atenção. Vai chamar atenção, pai. É, mano. Pô, o brother do Harry Potter usa isso na série. Os trouxas. Por conta do Domênico. É. Os trouxas são os quem? Trouxas. Os que não têm os poderes. As pessoas normais, As pessoas normais são os trouxas. São os não mágicos. Aliás, Mota, muita gente falando aqui que você foi um energúmeno. Porque você fala, vamos fazer o remake de Trainspotting. É, não é que vão fazer, já saiu o segundo então, e já estreou no cinema. Então. Então. Esse cara falar no ar, hein? É um absurdo então, isso aí. Olha, abençoa. Foi o mesmo motivo que leva pro teu gabinete você, lá véio. Em Brasília, Belmonte. Tem gente que gosta. Então. Põe pra pendurar paletó. Então. O mesmo motivo que elegeram ele. Que tem idiota pra tudo, né? Fazer uma banana split com dinamite pra você. Vamos fazer hoje. Essa risada aí. Ô Renê, mas longe. Você falou assim que você tem carinho pelo esporte e não propriamente por um time, né? Exato, é. Mas você, olha, eu vou te falar uma coisa. O nosso programa, ele basicamente ele nasceu por causa do fanatismo. Se não fosse pelo fanatismo que existe entre os torcedores, o programa não teria sido idealizado. Foi a partir daí que surgiu a ideia de ter cada fanático de um time aqui no programa, às vezes dois, e por aí vai, mas é o debate, né? Sim. Que surge entre torcedores. E vale o debate, Mas. A maioria das pessoas não tem esse fanatismo. E por isso mesmo que a gente não fica só... Segundo aquela pesquisa, né? É, exato. Olha, 25% dos torcedores da capital, das pessoas que moram em São Paulo, após os 16 anos de idade, não torcem para time nenhum. Então, mais de 50%, se eu não me engano, mais de 50% sequer sabem dizer três jogadores do time que torce. Vai dar metade. Exatamente. Por isso que quando fala assim, não, vai lá que a torcida paga e compra o jogador, paga nada, paga nada. É, acho que não. A maioria, assim, é simpatizante, é o torcedor, mas é muito mais o torcedor que tem simpatia do que o torcedor que vai em estádio, verdade. Do que o torcedor que compra camisa, do que o torcedor que sabe escalar. Mesmo. Mas, Sombra, quando o cara fala o torcedor paga o jogador, ele tá pagando. Mesmo se ele não for um frequente, sei lá, um torcedor de estádio. Você pega ali, vamos lá, o cara fala, eu torço já pro time tal. Aquele voto tá sendo computado para você calcular a audiência, mas televisão. Você entendeu o que eu quis dizer. Sim, mas aí que tá. A partir do momento que o clube vai pedir por um patrocinador, minha camisa vale tanto, ele tá amparado naquele torcedor que falou que torce pelo clube. Mas para isso vale. Para comprar um jogador diretamente, o que não vale é pela campanha, né, mano? A campanha, você, vamos comprar um jogador, não vale. Isso que você está falando, pagar vale. Um estádio, porque é o número do Ibope que amanhã vai dar ênfase na negociação comercial. Isso é claro. Isso indiretamente, sim. E vale, porque para você ver o nome estampado na camisa, você não precisa ser fanático. Não precisa ser fanático. Basta estar estampado na camisa. Passei pela TV, tá lá estampado. O torcedor na rua usando a camisa do time, tá lá estampado. Já tá fazendo. Abri a site da internet, o jogador lá, foto na internet, tá estampado. Beleza. Então, indiretamente, você tem razão. Sim. Mas aquela coisa como falava assim, não, há muitos anos atrás, não, tem que comprar. Pô, põe aí, abre uma conta, o torcida vai lá e deposita. Esquece, não existe isso. Nenhum. E o Palmeiras recentemente fez isso, tudo bem que não era pra trazer o Pelé, né? Era só pra trazer o Wesley. Meu Deus. Mas foi um mico dos micos. Qualquer um, o Corinthians fez isso. É mesmo, né, velho? O Palmeiras fez isso faz pouco tempo. Teve o tal do Disque lá pra trazer o Marcelinho. Mas ali foi na preparação. Não, mas teve também o do Corinthians pra fazer o estádio, se lembra? Que o cara vai. Vira, aí isso deu um mico danado. Só lembrando que o do Wesley não deu nem 10% do valor do Palmeiras que pagou. Imagina. Não. E é um ou outro ainda que deu uma grana mais alta. Assim, aí aparecem os, né, os fanáticos. Também são gírias. Mas é só pra exemplificar que, assim, é possível gostar do esporte, é possível gostar do futebol sem ser fanático. Óbvio. E eu curto bastante, viu? Eu acho o modo que vocês veem o esporte, que é barato do futebol, é isso também, né? Você tem, sei lá, eu não sei quanto que vai no time inteiro pro campo, mas em reserva. Mas é muita avaliação, é muita coisa influenciando. Não é um jogo de vôlei que você. O Brasil nunca vai perder pra pôr Nova Guiné, entende? Mas no futebol, se o cara comer uma feijoada com o falo humano. Se já tá acertado o contrato, não sei. Uhum. A Nova Guiné pode meter 1-0 ali e aí, entendeu? O esporte é muito interessante. Essa nomenclatura fanático, fanatismo, isso com o decorrer do tempo acabou, velho. Virou uma coisa muito perigosa. Mas eu não tô negando que eu sou fanático. Aqui todos nós somos. Sim, mas o fanático de antigamente, ele é totalmente diferente dos porque hoje você tem os fanáticos radicais, né? Sim. Que são aqueles, puta, desequilibrados, aqueles loucos. Os comunistas, né? Você tá certo. Mais ou menos nessa linha. Então, é muito perigoso hoje, né, com relação ao futebol. Por exemplo, hoje antigamente uma brincadeira entre um Serginho Chulapa e um Careca era uma situação com acompanhamento de torcedores. Hoje, uma brincadeira dessa, nossa, velho, toma uma repercussão. Toma uma dimensão muito louca. Antigamente podia brincar com o Careca tranquilamente. Como que é? Eu brincava com o Careca. E como é que era? E não brinca mais? É, eu brincava, ele gozava de mim, era uma zoeira louca. É, e ele. E tô falando vezes... sério, pô. Oi? A intensidade com que vocês discutem tudo e a leveza desse tempo é o maior barato. Tem outros programas. Muito obrigado. É verdade, cara. A intensidade do humano, por exemplo, é admirável. É uma paixão, uma coisa bacana, sadia. Obrigado. Ou como o Dodô se invoca com as coisas, ou mostra, e sombra, quer dizer, coisas que estão começando a conhecer agora. Eu acho muito bacana. Eu gostaria da sua pergunta. Agradeço. Eu gostaria da sua resposta, aliás. Eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos hoje com uma enquete aqui. Pergunte. No nosso gel radiofônico, um clássico entre mulheres. Sandy versus Anitta. Queria a sua opinião, o seu ponto de vista de não fanático. A Sandy, cara. A Sandy, olha aí. Pela a torcida da Sandy está aumentando. E no quesito musical, também prefiro a Anitta. Também prefere a Anitta? É música de madeirada, né, Dudu? Fala aí. Madeirada, velho. Se você faz casamento, você toca o quê? Anitta ou Sandy? Não, Sandy nem tem música. Como não tem música? Acontece no casamento, você toca aquela vamos pular, vamos pular, vamos pular. Sandy? Sandy, mas era Sandy Júnior, né? Sandy sozinha não tem mais. Ah, não tem. Tem isso. Não, tem. Ela tem, gente, mas não é isso, vocês não entenderam. Tem. Ela tem, mas não tem um grande hit, né? Não, não tem. Tem. Não tem. Então, a Sandy, a Sandy... Gente, nós não estamos elegendo aqui qual é a melhor cantora, Não, eu falei que também, não, mas, ó, por exemplo, esse perfil, a Sandy... Termina o show que ela fica só sentada no banquinho lá tocando um violão. Ah. Ela ainda fala, nossa, preciso me trocar, preciso ir embora, tirar essa roupa, tô com cheiro de suor, sabe? Se preocupa com o banho. Sei. Ah, não. Você não falou isso. Eu não acredito que você vai complementar. Não, você não falou. A Anitta já não tem essa certeza. Tipo, às vezes tá cansado de dançar, RG, fala, putz, deixa pra tomar amanhã cedo. Fica quieto. Fica quieto, é melhor. Você vai ver uma cama, você vai ver aquela sola suja. Ô, mano, você tá esquisito, hein? Fica quieto. Como é que dura antes de era, não sei? Ai, não, não. Mas ó, a Anitta ela tá muito bonita. E ó, a Anitta ganhou ponto quando ela pegou e falou. Ela falou recentemente. Ela falou: ah, eu tô nem aí agora se vão me achar gostosa ou não. Agora eu quero comer. Vou ficar na minha fase de poder comer o que eu quero. Ô, mano. É, tá vendo? Desencanou, ela falou, mano, tem persona. Eu, queria saber do. Não, porque é um cara que, dá rolê com nós, é o seu Bento. Não ficou zoado. Seu Bento. Seu Bento. Tivesse que pegar hoje. Tá arrastando tudo. Tá arrastando tudo. Madeirado. Tá parecendo tsunami. Hoje. Arrasta tava ouvindo casa, barraco, lixo. Ó, seu Bento. Hoje. Anitta ou Sandy? Anitta. Ah, eu tava esse cara dos meus, mano. Esse cara é parceiro do rolê. Ô, Rudy, Anitta ou Ludmilla? Ah, não. A Anitta de longe. De não, longe. Mas não vamos desvirtuar a enquete, hein? Não, não, não, mas eu sei. Mas daqui a pouco o nego já vai achar que mudou a enquete. Então tá bom. Anitta. Anitta. Tá certo. O seu Bento gosta de uma coisa mais hardware, né? Assim. É. Mais ardida, né? Ela tem cara que só fechar o zíper. O seu Bento não gosta de abrir só um Word, né? Ele quer mexer na máquina. É, né? Exato. Lord Excel. Um grande abraço pra você. Opa, seu Branco, quero passar o rodo primeiro. Passa o rodo. Então só preciso de uma ajuda aí. Diga. Todo dia de clássico no McDonald's? Todo dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. O do Guaraná, como é que é, por favor? Guaraná Antártica, sua natureza pede bora lá. Guaraná Antártica, sua natureza pede bora lá. Você ganhou um par de ingressos para assistir o Jogo do Brasil e Paraguai. Parabéns. Sim. Presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. E aí, mano? Ajudinha. Do Bozano? O que você quer ganhar, velho? Bozano. Ó, você tem que falar assim, ó. Só Bozano me garante 3. Só Bozano me garante 3. Vamos lá. Só Bozano me garante 3. 3. Vezes mais... Vezes mais proteção e diversão. Aê, boa! Levou um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Boa! Eu não vou pedir lá pra ir na torcida, porque, assim, acho que tem mais sentido o São Paulino curtir direito lá e tudo mais. Tá bom, beleza. Show de bola. Falou, fera. Obrigado, bom trabalho. Valeu, irmão, obrigado. E até a próxima. Obrigado, nós. Valeu. Tô ligando aí, hein? Valeu. Obrigado. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento. Ah, não, mas antes do oferecimento. É. Não, vamos de oferecimento, vamos de oferecimento. Então vamos. Vamos de oferecimento. Deixa eu convocar aqui ele que vem direto agora do além de Higienópolis. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan. Estádio 97 trazendo mensagens no nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio. Quero fazer uma pergunta sobre Fórmula 1. Isso vai pro bar e vale pros demais da mesa também. Gostaria de saber se vocês acham que nesse ano o Massa finalmente vai conseguir superar um companheiro de equipe. Não vejo isso acontecer há 9 anos. André Araújo, Pirituba. Abraço. Aproveitando e anotando. É. Passou o nosso Fórmula 1. Sim. Cara, é uma coisa incrível, né? Esse aí não tem jeito. A Williams esse ano, dizem, tá com carro melhor. Dizem que pode fazer melhor do que fez no ano passado. Agora, eu não sei quem que vai ser o... Eu não lembro agora, porque o Bottas foi pra Mercedes. Eu não sei quem vai ser o companheiro. Eu sei, mas esqueci o nome. Quem vai ser o companheiro do Massa. Até porque o companheiro novo do Massa teria declarado o seguinte: tenho muito a aprender com o Massa, ter feito um monte de elogio, etc e tal. Depois ele falou assim: não, é um colega de equipe, né? Sim. Já reduziu, né? Já não é mais tão ídolo assim, mas agora só não tem tanto a aprender, é apenas mais um colega de equipe. Às vezes é cara que acha que pode passar por cima mesmo e dar uma sabugada no Massa. Porque eu acho um negócio escroto esse negócio de trabalhar em equipe na Fórmula 1. Eu acho que você tem que prestigiar quem tá melhor, cara. Mas piloto não trabalha em equipe, né? Mas muitas vezes ali é uma situação complicada, porque um tá com uma colocação melhor que o outro no campeonato. Piloto é obrigado, às vezes, a fazer o trabalho de equipe. Então, mas é que tá. Não é o mais justo. Por exemplo, eu tô correndo com você na mesma equipe. Sua colocação é melhor que a minha no campeonato, no geral. Mas naquela corrida, eu tô melhor, eu tô voando. Se eu estiver na tua frente, eu sou obrigado a ceder passagem para que você possa me alcançar. Não, isso é ridículo. Para aumentar o seu número de pontos no tabela. Isso não pode. É tosco, mas acontece. É, infelizmente, tomara que isso acabe. Falar em Fórmula 1, mais uma atração do nosso resort. Confirmado, o Autorama. O Autorama confirmado também no resort do Estádio 97, né? Muito bacana, queria agradecer o pessoal da Slot Car Brasil aí, que vai estar mais uma vez montando o Autorama no resort. Resort dias 9, 10 e 11 de junho. No Bourbon Spa Resort em Atibaia. Você já sabe, né? Aquele fim de semana maravilhoso com toda a turma do Estádio 97. Fala com a tua mulher, cara. Fala com ela. É um fim de semana bacana, mas não é só para os homens, não. Para as crianças, para as mulheres. É um fim de semana perfeito. Vão adorar. E ó, futebol society, futebol de botão, futebol no videogame, jogos de cassino da Cassineira. Por exemplo, a mulherada pira Na brincadeira da cassineira, dos jogos da cassineira. É no blackjack, mulherada adora lá jogar na roleta. Vai ser legal demais. Até pôquer, viu? Muita mulher jogando pôquer. O bailinho do Dodô. Top. O Dodô faz festa pra mulher, gente. DJ, né? DJ e Dodô. Faz festa pra mulher. Flag, sem contar aqui, ó. Mais, né? Hã? Flag, etc. Não, sem flag. Sem flag. DJ e Dodô. E o legal é que quem for... Na recepção lá tem uns quartos. Lá você pode perguntar, queria saber o quarto do Ale Oliveira. Ele te passa, porque ele vai fazer o decreto. Ele falou que ele vai estar do quarto. Dentro do quarto. Ele... Isso, mas agora eu tô falando de atrações pras meninas. Ah, desculpa. As meninas não gostam de Ale Oliveira. Não gostam. As mulheres não gostam? É feio, né? Dizem que é feio. Ah, bom, isso é verdade. Deu um cabelo de... Mas eu vou estar lá, se elas quiserem olhar. Vão estar lá, é verdade. Eu vou. Aí, por exemplo, mais uma atração que as mulheres gostam e riem muito. Stand-up. Rudy Landucci. E eu vou fazer hoje, eu vou fazer esse ano um bagulho com os personagens que eu faço aqui. Bagulho? Eu vou pegar ao mesmo tema e todos vão falar do mesmo tema no final. Mulherada também curte muito as atrações, o entretenimento que o próprio resort tem, que a equipe do resort proporciona. Sim. Né? E ó, refeições incluídas, café da manhã, almoço, jantar. E no horário das refeições, as bebidas não alcoólicas também estão incluídas. Então ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. E você pode parcelar em 6 vezes, hein? 2896-4665. Só um minutinho, Natália. Você também vai no resort, mas calma. 2896-4665. Ligue agora. Queria agradecer muito o apoio do Edu Botões, também da Futliga. Você precisa marcar amistosos? Os melhores times estão no site futliga.com.br. Acessou, jogou. E apoio também da Cassineira. Legal demais, hein? Isso aí. É isso aí, bicho. Bicho. Estádio 97 da Energia 97. Tem mensagem, hein? Boa noite, meus amigos da estádio. Meu nome é Israel Palmeirense. Lá de Santa Branca. Ô, mano, você falando aí agora de Leandro Damião, velho. Falando que é o que dá, é a realidade, você tá igual querendo comprar carro velho. É só pra dar um rolezinho por perto, não quero ir muito longe mesmo. É isso que acontece com o Corinthians, vocês estão sem expectativa. Qualquer porcaria serve. Um abraço aí, Domenico, é nóis, mano. Opa, é nóis. Pra parar de andar de busão, tá valendo, né? Ué, é. Paquito, você tem que se adequar à tua realidade. Se não der pra comer picanha, velho, você não vai morrer de fome, você vai juntar dinheiro pra comprar quem picanha. Quem nunca comeu a 100? Pois é. Não é? Quem nunca comeu a 100zinho? Benza, não. Miolinho de a 100. Benza, com abacaxi 2 horas antes pra fazer. Tem gente que não comeu, hein? O Benza acha que a 100 é uma forma errada de escrever a conjugação do verbo assar, de a 100. Mas é que tá, quem não pode comer picanha, Paquito, não pode passar fome. Tem que chegar ali, ó, um acenzinho, miolinho de acém, põe no abacaxi 2 horas antes, tá certo? Pra ele dar uma amolecida. É, não. Aí manda pra grelha, velho. Manda. É de manda expert, pra grelha, hein, mano. Né? Você já mandou pra grelha? Não, nesse sentido que você tá pensando, não. Porra, manda pra grelha, carne, churrasco. Ah, pensei que você tava pensando em praticar homicídio, alguma coisa não. Do tipo. Assim. Manda pra grelha? Ô, você não, tá com a mente suja, mano. Aí, olha a carapuça do rapaz. Suja, é. Ele já acha que qualquer coisa que é alusiva, parece ser, tem a ver com crime, é com ele. É. Então, não sei, porque você é um cara maldoso, você é um cara que, tendencioso. Que quando fala de corintiano, aí fala... Graças a Deus, eu nunca matei quando ninguém. Quando um perde o anel lá no Corinthians, ele fica chateado. Você perdeu o teu anel com 15 anos e não reclamou, não deu queixa. Lá mas eu não reclamo, não vou na imprensa falar, perdi o anel. Perdi o anel, nossa. Perdi o anel no Corinthians. Ai, devolve, eu vou sair do Corinthians porque perdi o anel. Não é mesmo, Natália? É verdade? Cuidado com essa Natália também. É, olha aí, agora é hora, a hora do Jorge Carmelo. Agora é hora, o nosso locutor gourmet do estádio. E aí, boa noite a todos vocês. Que foi, mano? É a Sandy, a nossa Sandy. Ah, e aí, como é que você tá? Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui na Enesia. Saudade, onde você tava, velho? Cidade! Cidade! Eu tava com saudade de você, Carmelo. É, os ouvintes até perguntaram. Tá de férias? Não, a gente tava no ar, né? Que vocês não escutam mais a Enesia. Que saiu. É, uma hora vocês estão no barco, outra hora vocês estão no resort, né? Não, esse ano não teve, infelizmente. A balsa. Era nosso bote, né? O bote da energia. Bom, a promoção é a seguinte. A Energia Alegria da Cidade vai sortear um ouvinte para passar o dia inteirinho com o Edmilson. Nossa, que emoção. Promoção um dia com o Edmilson. Quem é Edmilson, Carmelo? Olha só, o sombra é tão bom nessa hora do Carmelo. E até a pergunta é aqui, ó. Aí você vai perguntar, quem é o Edmilson? É isso aí, ele já tá ligado. É o nosso principal locutor aqui da Energia. Ah, é? É o seguinte, viu, Motinha? Ele faz o horário das 7 da manhã, né? Das 7 às 11. Aí depois ele faz a folga da Edneia. Né? Ah. Ela tá de folga até agosto. Mas Edneia... Como assim? É locutora? Agora é. Ah, é? Ela aprendeu a fazer voz de homem, tá super legal no ar. Super masculino. Então, ele entra do meio, ele sai às 11, e depois ele entra do meio dia 6. Mas por que cantar de folga? Às 3. Aí, olha só, Matinho, à tarde ele é o nosso técnico de som aqui da rádio. E à noite ele sai com a peruinha da rádio adesivando em todos os lugares. Ele é locutor de manhã. É. Até a tarde. Aí, até a tarde. Ah, ele é folguista, ele não é locutor. Aí ele faz folga à tarde. Não, porque eu vou explicar pra você. Aqui a gente que é de rádio tem uma diferença entre locutor e folguista. Lógico. O folguista é o estagiário da locução. Então ele entra depois na folga da Edneia. E aí depois da tarde ele é técnico e à noite ele faz promoções. É, ele dirige a peruinha, né? Ele não dorme. Ele faz jabá legalizado, ele troca a revista da rádio por pizza, é uma delícia, viu? Ele se diverte com o pessoal da promoção. Eu já vi muito disso em rádio. Ele chega, a revista aqui, ó, a revista de 2001, o cara da pizzaria nem vê, ele troca por 3 pizzas. Olha, é uma dimensão, viu? Uma dimensão. Troca por preço da rádio. Ó, é o seguinte, você vai passar o final de semana inteirinho com o Edmilson. Olha, aí que tá. Esse é o lugar mais gostoso de São Paulo, no interior de São Paulo, né? É um sítio lá em Cotia, muito gostoso. É Cotia com São Paulo, é bem a divisa ali, lugar bem bonito, assim. E o gostoso o gostoso é que o tempo lá não varia, tá sempre nublado. É. Cotia é uma delícia. É, porque você já sabe o que você vai passar. Não tem estabilidade, né? Não, ele é tá bem sempre mesmo. Tá sempre nubladinho. E só gente bonita, de calça, blusa de lã, e meia com chinelo. É muito estilo. É muito estilo, né? Quem são? Quem nunca? Ah, quem nunca? É gostoso, porque tem aquele cachorrinho de interior, e a pessoa tá com o sinalinho com a meia, ele lambe, é uma delícia. Interior, curtir, é muito gostoso. Aí as atrações são as seguintes, durante o dia, vai ter futebol com gol de árvore torta. Como que é gol, com futebol com gol de árvore torta? É improvisado lá no sítio, lá que não tem campinho, né? A gente fez duas árvores, uma tá meio pra esquerda, outra bem pra direita. Quem nunca jogou dessa maneira? Não, você não sabe, viu? Eu já joguei. É futebol com crossfit, porque o campo é numa subida. Super legal. Olha, aqueles campos que, assim, tem duas árvores de cada lado, convenientes pra fazer uma trave. Isso, lógico, isso. Uma trave maior que a outra. Exatamente. E quando tem árvore no meio, que você joga com a árvore no meio? É um zagueirão, né? É o zagueirão, é. É o famoso zagueirão do interior. É melhor, é o famoso Lucão. Exatamente. Vocês têm o resort de vocês aí? Ah, as criançadas, a gente também. Pra criançada, tem pedalinho com balde na piscina da IG. Muito delícia, viu? Aquela piscina que parece um S, né? Colocamos rolamento de bicicleta no balde, né? Tá super legal, veja. Ó, e aí... E a gente... Ah, vamos comer muito churrasco, né? Porque a promoção da Anesia Alegria da Cidade sem churrasco não é promoção. Não, não, não. Então, exatamente. Então tem um churrasco e olha só, hein? Quem ficar com mais sujeira de carne ou de carvão no dente... Ganha o kit de churrasco da Enesia! Vem com espeto, papel A4, cartolina e um cortador de papel. É muito gostoso, viu? Vai se divertir aí com o nosso kit. Repetindo, vem com espeto, papel A4, cartolina e um cortador de papel. Faltou giz de cera. Ah, bem lembrar. É que tá muito caro, gente. Infelizmente, esse ano tá ruim pra Crayon. Gente. Mas eu vou pedir pro Edmilson contar. E a noite? Me pergunta sobre a noite. E a noite, Carmelo? A noite tem a fogueira maluca da Energia e Alegria da Cidade. Ah, a fogueira maluca? Sabe por que é maluca? Eu tenho a menor ideia. A gente também não sabe, mas a gente, toda promoção pode perceber. A fogueira maluca, é final de semana maluco. Sempre tem maluco. É. E dá sorte. Vai ter o show acústico da dupla Lucas e Lucas. Muito Lucas gostoso. É. A dupla Lucas e Lucas fazendo o show acústico Lucas aí. Lucas e Lucas. Porque a fogueira é Malucas. Durante, é que um Lucas é concerto com carro, é muito bonitinho. Ah. Pra participar é muito fácil, só você entrar ao vivo aqui na Heresia. É. Falando árabe. Árabe? Pera aí, árabe? A gente vai atender. Peraí, só um segundo, a gente vai atender a. Quem é a produção? Tá no ar? Creides Lane? Oi, Creides! Olá, Crazy! Tudo ótimo aqui. Nossa, também, hein? Que demente. Você é um doente, velho. Você deve ter nada. Para, vai. Você não tem nada. Peraí, que a gente tá no ar com ela. Peraí. Peraí, que você tem nada, velho. Não, não. Peraí, Crazy. É muito escroto, velho. É um lixo, velho. Como é que você. Peraí, Crazy. É um lixo, velho. Como é que você tá, Crazy? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É um lixo, velho. Você não vai pro céu, velho. Velho, você é muito escroto, cara. Ó, Deus tá te esperando com o tridente, cara. Peraí que... A gente não entendeu. Fala de novo, Cris. Peraí. Ah, tá bom, né? Falou árabe. Já ganhou! Aê! Fica na linha aí que a nossa produção vai falar com você aí, tá bom? Ela ganhou, Zé. Então é isso aí. Essa aí foi a promoção Um Dia com Edmilson. Valeu, Cris. Muito bom. Esse é o Jorge Carmelo, locutor gourmet do Estádio 97. Parabéns, velho. Você não vai pro céu, velho. Estádio 97, infelizmente, de Bozano, canalha, jeito cara. De garoto, cuidado de homem. Já, o decreto do Alê. Tá bom? Tá chegando o fim de semana, bora se preparar para mais uma rodada do campeonato com o Extra Gol. Uma seleção de ofertas para fazer a alegria de quem curte futebol e cerveja. E ó, no Extra, as ofertas merecem replay. Sim. Cerveja original, garrafa 600ml, de R$6,49 por apenas R$5,99. Ó. Cerveja Brahma Extra Lager, garrafa 355ml. Na compra de 3 caixas com 24 unidades, pague apenas R$ 2,12 a garrafa. Olha que bacana! Aí sim. Cerveja Skol Beats Sense ou Skol Beats Secret. Na compra de 2 unidades, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Você merece extra economia, torcida brasileira. beba com moderação. E fim de semana é o momento internacional de visitar o Extra, né, cara? Opa! Aí é bom demais. Final de semana é legal, né? E pra mim, falar de ir em supermercado é mais legal em dobro. Eu adoro ir no supermercado. Todo sábado ele vai em três. É verdade. E não tá, vou ali aqui, tá? Vai no Extra no 1, no Extra 2, no Extra 3. É, aqui na Brigadeiro. No, na Brigadeiro no, eu vou, no lá Itaim, de casa. Né? Você gosta de passeio? Verdade. Opa! Eu acho que você não gosta da sua mulher, velho. Não, mas ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. É verdade. Ela não gosta de mim. Eu só fico em casa porque eu tenho duas cachorras que me amam. Você ela parou quem que vai ficar com o cachorro? Tá, vá. Ô, Mota, aqui não tem omissão, não. Ô, Alê! Vamos de decreto! Ero, eu barango mais não zero. Shhh, canta música. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então. O quê, o quê? Um pedacinho pra cada esquema. Cala sua boca e manda mensagem. Fazer amor é igual a Danone, tem que usar a língua antes de finalizar. Solta o decreto. Me chama de guerreiro porque eu vou te apresentar o peru. Porque hoje é dia de bater com a gilete no box da parede do banheiro. Nessa sexta eu tô igual a pilha descarregada, fora de controle. Então vem com o bonde da fazenda, o reality, com Beto Barbosa, Sabrina Boing Boing, Mandy Gata, Tati Quebra Barraco, Ronaldo Esper, eu e ele, Azaia. É um doente mental, né? É, nem outro. Ele é praticamente uma pessoa. Direto, direto do Rio de Janeiro, hein? Hã? Tá direto Rio, tá do na Rio. Barra, né? É. E a barra é legal, mano. Na barra, a barra é top. É top, é. Opa. Quanto é pra fazer a barra? Ah, depende, né? Depende do tamanho da calça. Cara, o Ale é tão bom se tiver contratar ele pro programa, o Sônia. Sério mesmo, cara? Aquela quando ele era entrevistado aqui era legal, né? Encerrada a enquete, é nosso clássico no gel. A distância encurtou, mas não foi suficiente. Ah, não virou o jogo. Para virar o jogo. Vitória de Anitta! 57% para Anitta! Fala na cara. O povo entende de mulher, amor. É isso aí. Não, o ouvinte do estádio 97, claro, tem uma boa parte que não, aí também que votou na Sandy. Mas a maioria aí também curte aquele chapéuzinho de jornal e rebocar o muro, né? Opa! Como assim? E numa outra enquete que, bonita, que eu fiz aí no, não, no, é no, no meu votaram perfil. Bem. Uma outra enquete que eu fiz aqui no meu perfil, bacana, onde eu solicitei a opinião de santistas e são paulinos. Quem é melhor, Paulinho ou Tietê? Eu. Foram praticamente 700 votos, quase 700 votos. É, e nós temos aqui, olha gente, eu acho que não deixa de ser uma coisa próxima. Paulinho venceu, sim, com 60%. É, bem justo. O Paulinho, ele... Eu acho que é perfeito. É, o Paulinho, ele é o volante que mais marcou gols com a camisa da seleção brasileira. É mesmo? É. Volante? É. Volante? Deixou pra trás Cerezo. Esses três, mano. Alemão. Três no mesmo jogo. O Falcão. Mas o Paulinho, de todos esses... O Falcão é um cara que chegava bem na frente, todo, mas acima de todos esses, o que mais aparece dentro da área é o Paulinho. O Paulinho é o fator surpresa, mano. Ele é o mais que aparece na área, inclusive, os dois de no cabeça. Auge, os dois no auge, Paulinho e Elias, no Corinthians, porque o ápice da carreira de ambos, acho que foi no Corinthians. Eu acho que o Paulinho ainda era mais jogador que o Elias, cara. É mesmo, você acha? Eu acho. O Elias, ó que o Elias foi um monstro, hein? Ó que o Elias foi um monstro. Eu acho. Vamos entrar. Mas o Paulinho, o contexto que favorece ele, ó, o Paulinho marcou aquele gol de cabeça contra o Vasco aqui na... Na Libertadores aqui, que foi monstro. Ali o Corinthians deu a Libertadores. Podemos aquele, dar abraço, Sombra? O gol que o Diego Souza perdeu e aquele gol lá foram... Não, a defesa do Cássio. A defesa do Cássio. A defesa do Cássio. O Diego Souza, aquele lazarento, ele bateu pra fazer o gol. Você tem um altar em casa com a foto do Diego Souza, vai pro inferno. Não, a defesa foi do Cássio, Paquito. Eu acho também. O RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ele, Marcelo Gomes Santana. Aê, Marcelo, 3 dias úteis pra retirar. Sábado pra gente é inútil, tá? Então segunda, terça e quarta. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Alguém queria falar alguma coisa? Eu, rapidinho. Abraço pro Leto aí, que é o parceiro que põe nós de graça nas baladas. Tem que agradecer, né, Sombra? Ah, tá. Dá pra você tá nessa ainda, você foi o meu Leto do navio, você e o Zé. E o Letinho, parceiro, palmeirense, fã do Domênico. Ele fala o Domênico é louco, mas sou fã dele. E o pessoal que perguntou, eu vou estar em Santo André, quinta-feira que vem, dia 30, no Hilários Comedy Club, completando um ano, é meu show, Não Seja Rude, em Santo André. caras falam, ah, não vai vir pra Santo André. Tô lá, dia 30. E eu queria dar um recado aqui do pessoal do Camarote Único, um abraço pro Marcelo Neves, toda a turma do Camarote Único. O Júlio. Porque hoje, a partir das 10, vai rolar uma festa no Camarote Único, no estádio do Murumbi, tá? Oh. É uma festa sertaneja, né, do Camarote Único, a melhor festa sertaneja de São Paulo, com a Tainá Cardoso e Matheus Minas e Leandro, a partir das 10 da noite, entrada pelo Portão 2. Pra quem gosta de sertanejo, gosta de ir no Camarote Rudy. Único com conforto, aí, ô Rudy, olha aí, sua casa. Olha a sua casa. Olha a legal, pra quem gosta de sertanejo, hoje às 10 da noite no Camarote Único no estádio do Murumbi. Esse esquema aí, mano. Fala lá com o Marcelo Neves. Fala assim, eu sou o Rudy do estádio. Rudy. Fala lá. Tá bom. Rudy. Fazer isso. Ô, Sombra, é o seguinte, vamos convidar aí a galera pra amanhã, pra festa do Energia na Veia Premium, com Black Box. Boa. Os DJs também lá vai ter, RG, um rink de patinação, vai ser legal. Ah, legal. Tem umas fotos aí espalhadas. Você viu a foto aí? Eu vi, ele tá ficando bom, hein? Bacana, não é? Tá ficando bonito, hein? Boa. Aí você fala assim, ah, mas não tem o patins, não tem problema. Pega lá. Ah, vem, empresta. Pega lá. Né? Amanhã é Audio Club, hein? É, e ingresso você encontra, ainda encontra no ticketfacil.com.br e no ticketfacil.com.br você também tem informação dos demais pontos de venda, tá bom? Sim. Muito bem, estádio volta na segunda-feira às 5h30 da tarde no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo cheeseburger por apenas R$8 e extra, você merece extra economia. Estádio 97, volta na segunda. Valeu, bom fim de semana, mas não desliga da energia não. Continua aqui, tem programa bacana. Só programa gourmet. O destaque da programação da energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energy. Energia 97. Vem aí a primeira edição do Electric Zoo. Não fique de fora dessa. O festival acontece no dia 21 de abril, feriado, no Autódromo de Interlagos, com Hardwell, Cashmere, Alan Walker, Dillion, integrante do Major Lazer e muito mais. Prontos para o festival mais animal do ano. Electric Zoo, 21 de abril. Ingressos à venda. Acesse electriczoofestival.com.br. The Chain Smokers. Energia. PRB. Celso Russomano, deputado federal. A crise econômica que vive o país tem obrigado os prefeitos e vereadores a cortarem gastos necessários e elegerem prioridades. A população está atenta a isso e quer resultados práticos. Jorge Wilson, deputado estadual. O PRB acredita que o tempo da velha política ficou para trás. É hora de priorizar gestões eficientes e sem demagogia. Venha com a gente. Filie-se ao PRB. PRB. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. A energia que te move. A reforma da Previdência é, sem dúvida, a de maior importância, pois os estudos preveem colapso no sistema se nada for feito agora. Érica Filippelli. Isso é muito sério. Daí a preocupação e a dedicação do presidente em fazer essa reforma. Essa reforma não é uma imposição, é uma necessidade. É uma responsabilidade com o trabalhador brasileiro. E o presidente Temer não vai fugir a ela. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. A Energia 97 vai te levar ao Electric Zoo. Para concorrer ao ingresso, fique ligado na programação. Quando você ouvir o novo som de Alan Walker. Ligue 3284-7097 e responda 3 artistas online do Electric Zoo. O primeiro a ligar e acertar ganha um par de ingressos. Electric Zoo é promoção exclusiva Energia 97. DJ Snake, Justin Bieber. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade.

how the most athletic shape man of saying ass wiggling, you know. So I took the bitch to the concrete, you know. So I tripped the outfit, you know what I'm saying? Pimps was getting at the pole, you know what I'm saying? You know, stomping down on the pole. And I'm like, well, hold on, man. I don't understand. It's part of the game, man. It's just supposed to be about choice, you know. So my mentor, you know what I'm saying? He said, be back. He said, hold on, man. Oh, man, let me tell you something, man, you know. When you cross the country, man, you know what I'm saying? You know, you pimping at a hole, you know what I'm saying? 24/7. Saying, you know, you shuffling up the crowds, you know what I'm saying? You know, you trying to find out exactly what's happening on that track. Hey, cool, what I'm going to do. Told the hoes, you know what I'm saying? Make your way in the figure eight, bitch. Music for people who want tomorrow's music today. We'll be right back. And yours, and it would be a shame if I don't get your name and number. So I'm talking, I swear, not that often I see beauty, so I can't let you off. Home.